Sigam-nos em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Twitter e no Instagram em pod_bullet e podem ouvir-nos no Spotify, no Mixcloud, no Castbox, Apple Podcast e Google Podcast. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Tu és um afetado mental, coitadinho. Hoje tenho comigo... Olá. O Gonçalo. Olá. O André. Caralho. Olá! Olá, olá. Olá! E o João. Olá. E hoje vamos falar com... duas pessoas que nós apreciamos bastante, mas mais do que isso, vamos falar sobre um tema que nos é muito próximo. O tema é... Mais do que gostarmos das pessoas, é o tema que nos é Estamos próximo. Do homem. O mundo do gym. Agora. Olha, olha. É o mundo do gym. Estamos vamos próximos. Falar. Vamos falar de Christopher Nolan's. Nolan's? Nolan's. Sim. O gajo faz filmes. E vamos falar com quem? Com quem? A Amok das 5. Vai tu. Não, por favor. Por favor. Olá, como estão? Tudo bem? Pronto, e falar os dois ao mesmo tempo. Ok. Está sincronizado. Sim. Antes de o tema aborrecido, vamos falar... Eu queria fazer umas pequenas perguntas. Só para antes do tema aborrecido, vamos falar do Nolan, não é? Vamos falar do Nolan. Sim, okay. Sim, só, favor. Só para vos expor, porque este programa é sobre verdade. E nós queremos chegar ao fundo. É tipo o Juiz de Cid. Só que, bom... Sim, é o Juiz de Cid, mas tipo do barreiro. Logo não é bom. Pois. Olha, eu não sei o que é que tu queres dizer, mas... É sempre... Boa viagem. Bem, Barreiro versus Estrela da Amadora. Foi o episódio mais curto do Pod Bullet. O Barreiro tem sempre uma má fama no Amok das 5. Não, porque a Amadora é muito boa, caralho. Não sei. Também está cheio de boa fama. Sim. A questão é, mais do que o Barreiro, a Amadora, o que nos une é este amor, confesso, aos podcasts. Sim, sim. Yeah. Pronto, avançando, outra coisa. É agora o Nolan? Não, ainda não. Ainda não. Eu queria perguntar uma coisa, porque eu preciso saber. Para já, eu tenho duas perguntas. A primeira é o nome. Eu tenho, pá, tem que ser, me lamento. Vá, pergunta de merda número um. Vá. Sim, e a segunda é. O que dizem os teus olhos? Yeah, sim, é terceira. A segunda é. Pá, expliquem-me, por amor de Deus, expliquem-me o vosso podcast. Eu estou confuso. Eu estou sempre à espera que, no momento, quando estou a ouvir, de um momento para o outro, vocês apareçam ali na sala e comecem a partir tudo, a esmagar os pá, tudo o que acontece ali à frente. Explica aí o nome, Oli. Olha, não posso, na realidade. Porque... Pronto. Não podes em Portugal ou é... Não posso porque fizemos uma promessa aos nossos subscritores, que quando chegássemos aos 100, explicávamos o nome. Chegámos aos 100 e ainda não explicámos o nome. Ah, okay. Já estamos quase nos 300. Vê-se mesmo que são da Amadora. Promessas. E, portanto, existe um projeto pensado para explicarmos o nome, portanto vão ter que esperar para ver. Yeah. Ok, então isso quer dizer... O que quer dizer mas nossas... o nome não tem nada... Pá, não, é, não achem que é tipo uma teoria bué... Não, é que não, vocês estão a fazer build-up, mas vai ser uma merda. Vai ser uma grande merda. Ei, então mas vai valer a pena. Histórias que eu gosto de contar. Sim. Ou seja, é a história da tua vida também. Sim. Ok. Mas vai valer a pena na mesma. Vai. Pronto. Ao menos isso. E então... mas podem explicar... O podcast. What the fuck is Amok das 5? Pá, olha. Quando nós pensámos nisto, nós estávamos num... Eu estava numa fase, pelo menos eu, que estava a pensar em muitos rants, estás a ver? Havia muitas coisas que eu queria... Que me chateavam que eu queria fazer. Fala. Não é uma fase, é a vida do Luís. É uma constante. É uma constante. Yeah. Ele diz que não é. Não é, não é. Toda a gente à volta diz que é. Mas tu conheces a ti mesmo, Luís. Sim. Isso é importante. Ah, eu sei. Muito obrigado. Importante. Continua assim. Mas, nunca deixes de ser quem és. Mas entretanto... Desculpa. Quem é que está-te a ligar, Diogo? O pai. Modo o pai. Voo, caraças. É pá. Esta hora só pode ser o pai, homem. É. Mas eu, que merda de presidente. Consigo ligar através do modo voo. Bom, mas depois aquilo tornou-se uma coisa muito mais relaxada. Tirando o Nuno. Agora quem faz os rants é o Nuno. Toma. Foda-se, presidente, caralho. Atenção, a música dos pais dele é Marcha Imperial. Pessoal, é que isto pode ser uma emergência. Aguenta só 2 minutos. Sim, okay, sim. Eu aguento, vou ficar sentado. Não, não, eu continuo a gravar, à vontade. Claro que sim, acho que íamos parar por ti. Acho que íamos parar por ti. Não, vou porque eu seguir hoje. Alguma coisa pé de jola. Alguma coisa pé de jola. Traz jola. Rouba-lhe os fones, rouba-lhe os fones. É, fiz com os fones. Ora bem, mas já, a cena era suposto ser uma cena de rente, mas acabou por ser só uma cena. Começámos só a falar e começámos só a gravar e começámos a convidar pessoas e agora temos praticamente sempre 2 horas de conteúdo. Está fora de controle agora. Diogo, já foi. Não é nada, aquilo já não é nada. Sim, já, é. Pronto, já não faz muito sentido. Somos só nós a falar sobre cenas que curtimos e com pessoas que curtimos. É só isto. Yeah. Okay. O que explica porque é que nós nunca lá fomos. O quê? Desculpa. Ainda. Ainda, ainda não foram lá porque não cabem. Mas. Como assim? Estás a chamar gorda quem? A minha picha é que é gorda, não é? A tua picha não cabe no sofá. Eu adoro que o André tentou, pelo menos durante vários episódios, manter por segredo esta questão. Mas ele próprio agora disse: caguei. Caguei. Caguei, picha gorda. Se é gorda, é gorda. Mas no futuro vamos ter mais espaço? Num futuro próximo, sim, em princípio. Sim. Portanto, vão comprar outro sofá, é isso? Sim. É, okay. Dá para a minha pila, não vai fazer tipo lixo de sofás? Ok. Isso é fixe. Isso era ganda conceito. Lixo de sofás? Isso era ganda conceito. Fado fóssil, é o caso. O sofá de cima é para a picha do André, não é? Sim. Sim. Sim. Na horizontal. Sim. Ainda está para a luz. E aí sim, já dá para convidar mais gente e já dá para fazer uma cena assim com mais malta. Ok. Portanto, eu não sei porque é que. Eu não sei. Não conheço porque é que vocês fazem tanta coisa no Amoco das 5. Eu fui-me embora. Isto para mim é tudo novo. Ah, não era assim tão interessante. Não, não, não. Respondemos a isso, mas se quiseres saber porque é que fazemos tantas coisas, é porque nos apetece. E podemos. Mama. Mas isso é bom. Mas que raio de tudo é isto? Mas que pouca vergonha vem a ser esta. Sinceramente. Não há qualquer outra explicação. Foi só tipo. Este tom antagonista no pódio. Foi só tipo. Bora fazer cenas, tipo, yeah. Para podcast não ser só conversa. E nós, ok, pronto. O que tu estás a dizer é que podcasts de conversa com mais do que uma pessoa não são interessantes. Não. Não, não, não são. O nosso é exemplo disso. Não foi isso que eu disse. Ah, ok. Nem nós ouvimos o nosso podcast. Nós queríamos era nos destacar de outra forma. Yeah, ok, ok. E é tal coisa, nós, nem eu nem ele, somos do meio do entretenimento, nem da comunicação de todo. Por isso... Tínhamos de arranjar maneira de encher aquilo com coisas. Ok. Principalmente nos primeiros 30 episódios, para olhar bem a conversa e para estarmos habituados àquilo. E, epá, muitos dos segmentos, como acabam por ser divertidos, não, assim, mantiveram-se e agora ainda obviamente, existem. Ainda obviamente continuam. Eu estava a gozar, mas a questão é, eu já ouvi vários episódios, eu ouço esse acima de tudo. E a questão é... o bom do vosso programa é que eu nunca faço ideia do que é que vai acontecer. Lá está. E esse, por um lado, é bom, por outro lado, eu sou uma pessoa ansiosa. Portanto, há ali um problema para gerir. Mas eu devo dizer que o facto de haver essa parte do inesperado e de... Ou seja, todos os programas são diferentes. Há sempre uma layer extra que vocês estão a tentar adicionar. Pá, eu acho isso interessante porque, lá está, o vosso tipo de programa não é muito comum. O que vocês fazem enquanto podcast não é muito comum. Pois. E isso, por um lado, lá está, há muita originalidade no que vocês fazem. Por outro lado, eu acho que deve ser um bocado assustador também, porque vocês têm que estar sempre a pensar em e agora? E neste episódio, o que é que a gente faz? E como é, vamos repetir estas ideias, vamos fazer novamente estas ideias, mas de outra maneira. Pá, para nós é fácil, é tipo, oh, o que é que a gente viu esta semana? Vimos filmes do Nolan, está feito. É assim, não querendo culpar o nosso trabalho que fazemos durante a semana, que nos dá algo que nos dá algum tempo não para não... que nos dá algum tempo para pensar nisto, mas a malta vai tendo tempo para preparar as coisas e pensar. Está em a soar algo ilegal? não, há uma layer de... não há ilegalidade nenhuma, simplesmente depende do ponto de vista, né? Simplesmente... quer dizer, Laurie Holes são legais, né? Quer dizer, simplesmente pronto. Nós somos da Amadora. Exatamente, ilegalidades é a cena. Mas epá, também é tipo, para nós não é assim tão difícil, porque nós sabemos exatamente quais são os segmentos e como é que eles são pensados. Certo. Só que vamos trocando um aqui, outro ali. Às vezes o que dá mais o segmento que dá mais trabalho é o Amok News. Para encontrar os comentários, nós fazemos, lemos comentários com autotune. Que agora está estragado. Que agora está estragado. O autotune deixa de funcionar, caralho. Chato. Como é que vocês estragam o autotune? Não sei. Olha, o Future faz o mesmo. Mas está o tipo bem? Faz bem. Programas de computador, vai-se lá saber. Esse é o que dá mais trabalho, que é encontrar uma notícia que seja ao mesmo tempo interessante e que tenha comentários fixos. Normalmente, pá, coisas raciais vão ter comentários incríveis. Quando dizemos coisas fixes, é comentários completamente absurdos, sim, pessoas completamente horríveis. Exato, pessoas de merda mesmo. Mas isso é que é viver. A vida vale a pena viver para essas pessoas. Isso é viver o Facebook. Pois temos aqueles fixos, tipo o Saturday Night Amok, em que contamos com o convidado, que o convidado tem uma história fixe. E depois temos o grande Afonso, Noite Luar, para terminar, que pá, o melhor escritor erótico português tinha que estar presente nisto. Confirmado. A questão é, o vosso convidado, semanalmente, ele não faz a mais pequena ideia do que é que, ou que é que vai, certo? Zero. Pronto, é certo. Sabem, tipo, na hora. Yeah. Um gajo explica um bocadinho, assim, ah, e tal, isto... Vão acontecer coisas. Temas e tal, tens um segmento, tens assim uma história e tal, e depois o resto da malta orienta. Pronto. Isso é giro. O homem da parte. Isso é assustador. Assustador. Sim, sim. Pá, quando lhe despedimos para cantar o Amok News, eles ficam sempre assim meio. Mas depois resulta. Lá está, é aquele primeiro. Aqueles segundos iniciais em que a pessoa fica um bocado. E depois entra na onda. Yeah. Isso é fixe. Pronto, é assim. Agora é aquela parte em que a gente vai ter que falar cinema. E. Chato. Chato. É assim, vamos ser honestos. A gente vai falar sobre o Nolan, o Christopher Nolan. Sim. E a questão é: não. Pois. Sim. Essencialmente é isso. Fazia. É pá, fazia bem. Eu também, eu acho que um cota bem é parecido. Na locomotiva. Sim, já meio torto. Fazia tipo em três layers de sonhos. Eu estou sempre meio torto. Se ele tiver de barba, eu faço. Só com barba. André, avisa-me sobre o microfone. Ok, não, eu quero dar um linguado. Agora, não estás a perceber. Agora esteve muito perto. Agora, não, mas está bom. Sinto que está perto. A cena do Nolan. Sentiste um pelinho da barba do André. Fica a noite toda nisto. Depois não dormes, né? Nenhum de nós dorme. Não é. Ficou estranho. Fico. Não, é impressão. O problema do Nolan, eu vou já introduzir que isto é um problema. Ah, tu já estás a. Já está a antecipar. Não, é que. É um realizador que, acho que nisto nós podemos concordar todos, nos últimos 10, 15 anos, é dos realizadores que conseguiu, sabe-se lá como, trazer conceitos e ideias cinematográficas diferentes, eu diria até originais, para um público generalizado. Sim. E isso é exatamente uma incongruência que não faz qualquer tipo de sentido, porque os conceitos, este tipo de conceitos que ele aplica na maior parte dos filmes dele, são feitos para pequenos para nichos, para uma audiência muito reduzida, tanto de sci-fi como de os outros géneros todos. E ele, de alguma maneira, aquilo resulta para um público. E, mais do que o que nós vamos fazer, que é descrever um pouco da filmografia dele, eu gostava de que a gente conseguisse tentar perceber como é que isto acontece. Ou porquê é que isto acontece assim. Com ele, especificamente, porque não se repete em praticamente nenhum outro realizador moderno que consiga fazer esta conjugação. Eu acho que podemos concordar que começou esta onda começou com o Memento. O Memento ainda é um filme independente, ainda assim, o ainda é muito nicho. Ainda é nicho. Eu acho que de certa maneira começa com o Batman, mas verdadeiramente deve começar com o Prestige. Que já começa a sair um bocadinho fora da caixa. E que ainda assim, lá está, o Inception foi mesmo o primeiro de. Daquele de já foste ver o não sei. Fora o Batman. Sim, fora o Batman. Fora o Batman, sim. Mas o Batman as pessoas iam ver, não por ser dele, mas por ser o Batman. E por ser um Batman bom e diferente. Do caralho. Sim, por ser Batman bom e diferente. Porque sinto que o Prestige é desconhecido. Sim, também. Lá está. Eu acho que o Inception é que foi aquele mesmo. Mas lá está, em cada filme há ali uma catch. É tipo, uma gimmick. Há uma gimmick, exatamente. É a expressão mesmo correta. Que é, no momento, é a estrutura. Que é não linear e toda embaralhada. O Prestige é, de facto, a twist e, de facto, o facto de ser um golpe de magia. O próprio filme é um golpe de magia. O Inception é a questão do sonho e da dúvida. Das camadas. Sim. E está o peão e tudo mais. Sim. Depois o Interstellar é mau. E depois o... Beef. O Dunkirk acaba por ser o filme mais standardizado dele. Sim. É um evento histórico. Mas ele, mesmo assim, tenta fazer à maneira dele. E consegue, sim, é verdade. Como deve ser. Porque imagina o Dunkirk contado... Feito pelo Michael Bay. Ah, isso é um grande filme. Existe, é o Pearl Harbor. É o Pearl Harbor, sim. Pois é, o Pearl Harbor. Não, mas imagina o Dunkirk real, tipo, naquele tom realista como o Nolan fez, mas sem o... gimmick. Eu, dizes gimmick. Era um documentário, basicamente. Exato. Era um filme. E era weather fucking boring, porque eles estão só na praia o tempo todo, não acontece nada, praia. Caralho. Disse que é bom banho, nada. O homem agarrou numa um momento que é um bocado aborrecido. É aborrecido. E criou uma história do caralho. E contou-te aquela história de maneira que tu ficas agarrado àquela merda. E estás a curtir aquelas duas horas? Eu aí discordo de ti, porque eu acho que a história não é do caralho. A história é o que foi, pronto. A história é o que foi, pronto. Sim. Não, é o que foi. E o que foi a nível cinematográfico, foi chato. Pronto. Não consegues retirar grande coisa. Agora, toda a mistura... Quantas vezes é que viste o Dunkirk? Uma. Lá não está. Chega? É isso, não chega. Ah, ok. Pronto, okay. Não chega. Bem, tá bem. Primeira vez que tu vês o Dunkirk, tu ficas espantado exato com... Com os visuais, com a música, a partir da segunda já começas a entender o feeling que aquilo tem e a deepness, porque é um filme que não tem uma personagem principal, tem vários, né? E como não é uma estrutura linear com um protagonista forte, tu tens, é nas pequenas nuances e nas pequenas interações entre as personagens que tu vais sentir a emoção toda. Sim. Está a ver? E eu senti o mesmo, a primeira vez que eu vi disso, isto é um filme engraçado. Sim. Esta semana eu vi outra vez o filme e pá, teve um impacto completamente diferente. Uhum. E é por aí. Por acaso, só para dizer que o Diogo está a ficar maluco, que a gente não está a respeitar a ordem cronológica. O Diogo tem OCD. Ele está-se a passar. Espera aí. Desculpa, eu tenho uma pergunta para fazer ao Diogo. Diogo, fechaste a porta. O Diogo vai lá fechar a porta. Não brinques com isso. Fechaste a porta. Tu não sejas esse gajo. Não. Diogo, queres ir fechar a porta comigo? André. Ide. Luís. Quando eu disse que a história não tinha nada do outro mundo... Está a ficar sério agora. Não. Agora é pessoal. Okay. Não tinha... Não, agora estás fodido lá fora. Estás fodido. Não estava a falar da história dentro do filme. Estava a falar do contexto histórico. Sim. Portanto, aquilo é para contar a história da retirada das tropas britânicas da Europa continental na Segunda Guerra Mundial. Portanto, ok, foi isso. E... Tendo sido um enorme sucesso estratégico, foi um falhanço, porque morreu muita gente e os franceses... Bom, tirando ali aquela última line do como é que se chama o gajo? Foda-se. Merda. Sim. O Zé Merdas. O Zé Merdas. Ai, caralho, agora não me lembro do nome do gajo. É pá, é o professor... É o Lockhart. É o Lockhart, sim. E o Poirot. Sim. Não interessa. Tirando Kenneth Branagh. Dizer que ia ficar por causa dos franceses, o que é peta, porque os ingleses estavam-se todos a cagar para os franceses e para os belgas e para aquela gente toda. Acaba por ser justo. Hã? Ah, não. não, justificado. É legítimo, é? Sim. Aquilo foi um desastre. Foi um desastre com muito. E só teve um mínimo de sucesso porque houve muita sorte. Por os alemães não terem atacado também. Pronto, não interessa. Pronto. Isso, sim, é história. Mas isso torna a história agora, desinteressante? Não, estou a dizer que a história não tem muito para contar, porque nós já sabemos a história. Agora, onde ele pegou e tem muito mérito foi, lá está, dar desenvolvimento às personagens, e aí, pronto, aí claro que ganha e torna-se um filme super interessante, fora toda a outra parte técnica, que já sabemos que é Nolan, portanto tem logo o carimbo. Portanto, eu não sei o que é que foi. Agora fizeste uma coisa espetacular. Ao jeito do Nolan, nós agora devíamos contar a filmografia dele de trás para a frente. Somos inteligentes. Man, a tua OCD dá frutos. Agora é do Dunkirk para trás. Portanto. Só que eu só sei contar para a frente, para trás não sei. a gente vai te acompanhar. Ok, obrigado. Já agora, Dunkirk é de que ano? 2017, acho eu. Sim, o Dunkirk é do ano de 2017, precisamente. Boa, Diogo! A questão... Deixa-me só dizer isto. O, em relação ao Dunkirk, sim, é o que estavas a dizer. Eu não acho que haja personagens. Há veículos. Uhum. Pois. Aí discordo-te, porque o veículo não são as personagens, mas sim o tempo. O fio condutor da narrativa é o tempo. O que eu estou a dizer é que as personagens não são suficientemente desenvolvidas para tu dizeres, epá, este gajo é uma excelente personagem, este gajo está a carregar o filme, ou está a carregar aquela sequência. Porque não, alguém sabe o nome do rapazinho. Nenhuma que sobressaia. Exato, não. Ele está... As personagens estão localizadas naquela... sequência, seja no mar, no céu e na praia, mas estão lá para contextualizar o evento. Sim. Eu acho que aquilo que tem piada no filme é, de facto, a forma como ele vai partindo o filme nessas três partes. Uhum. O mar, céu e terra, a forma como vai conjugando aquilo, porque eu acho que em termos de personagens e verdadeira narrativa, aquilo é bola. Sim. Acho eu, quer dizer, não em termos clássicos, aquilo não tem muita coisa. Aquilo é mesmo só o evento, partido em três locations, vamos dizer, e a forma como elas vão interligando num tempo. Lá está que está definido, o tal elemento é o tempo, sim. Agora, eu acho isso original também, porque, de facto, um filme de guerra que conta um evento deste, desta maneira, eu simplesmente não me lembro de nenhum. Não... E um filme de guerra sem guerra. Ah, sim, certo. Sim. No início há um bocadinho de conflito armado. Tens ali um bocadinho de conflito. Ah, sim, tens ali uns tiritos no início e depois tens aquelas lutas de avião que aquilo é... Que nem a intensidade está toda na música, nem é aquela cena do... É verdade, não, sim. É o gajo que está dentro, é os olhos do Tom Hardy é que estão a fazer o acting todo. Mas estão. Lá está, não é Michael Bay. Não é, sim, Michael Bay. É pá, mas não desrespeites o grande Michael Bay. É pá, André, vai para o caralho. Claro que desrespeitamos. O gajo ainda tem pior do que eu, Bumblebee. Bumblebee não é dele. Transformers. Esse é dele. É a mesma merda, se eu mudou o nome são robôs. Vais confirmando os filmes à porrada. Eu vou, faço back-check. Para isso vejo Evangelho. Cagar no Christopher Nolan, vamos falar só do Michael Bay. Pá, isso, Pain and Gain é um gato. Não consigo. Desculpa. Eu estou a ser irónico, atenção. O San Andreas é dele? Não. Não, mas podia ser. Podia perfeitamente ser. Há uma sequência, no Dunkirk há uma sequência, essa dos franceses é espetacular, por outros motivos. Mas em termos de boa sequência do Dunkirk, que eu acho que resume bem o filme, é... A reta final, quando o Tom Hardy já está mesmo sem gasoil, e a coisa, ele está mesmo, o avião já está quase, a planar. Mas ele passa por Dunkirk. Sim. E os soldados lá embaixo reconhecem o avião inglês e estão tipo a gritar. Aquela cena, lá está, podia ser num realizador menor, era uma cena cheesy de tipo Michael Bay, tipo Yeah, America, neste caso Yeah, Britain. Yeah. Não, aquilo é... triste, ao mesmo tempo que é bonito, porque de facto eles vencem fugindo. Epá, e lá está, não é um evento que eu estou a imaginar uma reunião de executivos a dizer o próximo filme do Nolan, e o Nolan diz, epá, eu quero fazer um filme sobre a retirada dos ingleses de Dunkirk. E eles, não, mas agora a série, Nolan, como é que é? Tipo, é um conceito, tipo, vais-me brincar com o tempo. Yeah. Sim. Anda para trás, anda para a frente. E ele, não, é o evento, só que vai ser tipo umas personagens no mar, umas personagens no céu e umas personagens na praia. Mas repara, isso é a mesma crítica que toda a gente faz ao 1917. Que é um gajo que leva um recado, basicamente. Yeah. E a história é simples e o filme é brutal. Mas tu podes reduzir qualquer filme a isso. Assim, por isso é que eu estou a dizer, não é necessário. Saving Private Ryan é ir buscar o Matt Damon, basicamente. Mas e continua a ser muito bom, não é? Mas aí o foco é nas personagens em si. Sim, isso é verdade. Sim, sim, mas o que eu quero dizer é, o próprio argumento pode ser resumido a duas linhas. Vocês já viram esse filme? Já. Mas já. Eu fui o único que ainda não vi. Ainda não vi. Ah, pronto. Eu já vi. E sou daqueles que defende que é muito bom. Contra aqueles que dizem, mas a história não sei o quê. Porque as pessoas falam assim, não é? Sim. toda a gente que diz mal do filme fala assim, sim, como sim, se tivesse... E de repente toda a gente acha que a história é só o importante. Tudo o resto não é importante. Pois é, isso é tipo... De repente toda a gente só liga a história. O que é que há mais para saber sobre a Segunda Guerra Mundial ou sobre a Primeira Guerra Mundial? A piada é essa, tu consegues fazer filmes com momentos que à partida não têm interesse nenhum e fazê-los terem muito interesse ou serem visualmente espetaculares, porque era isso. Se aquilo fosse mal feito, era um documentário. Eu não sei que tu sejas um fã da Segunda Guerra Mundial e queres saber tudo sobre as batalhas e mais alguma coisa e não sei o quê, senão não podias ter tanto interesse por aquilo. E assim, aquilo foi um sucesso comercial do caraças por alguma razão. Basicamente seria uma espécie de Flags of Our Fathers e o Battle of Iwo Jima do Clint Eastwood. Sim, mas a Battle of Iwo Jima ainda assim tem um ponto central enquanto personagem. E mesmo o Flag... A Battle of Iwo Jima é um grande filme. É bom, é melhor que o outro. O Flags of Our Fathers é... Mas sabe, todos os filmes de guerra, genericamente, têm um protagonista, tem alguém que arranca com a história. Este, o Dunkirk, não. Não tem um protagonista, tem pessoas localizadas. Tipo, tens o puto. Vá. Sim, que acaba por ser... Que acaba por ser um bocado ali... Mas nem sabes o nome dele, não sabes nada, não sabes de onde é que ele vem, só no fim é que sabes que o gajo... Não sabes nada. Mas isso é excelente para retratar os Zé Ninguém. Exato. Os Zé Ninguém, que eram os soldados, qualquer um. Pronto. E novos, nem todos foram heróis. Portanto. Sim. É isso. E aquilo é... E o gajo, tu nunca... Eles nunca tratam os alemães por alemães. Isto é outro pormenor. Estive a fazer um bocadinho de trabalho de casa. O filme inteiro, eles nunca tratam os alemães por alemães. É sempre eles. Eles. Existe uma imersão de medo e de estarem cercados, todo aquele sentimento de estarem cercados. Asfixiados. Exatamente. Que o gajo insere essa merda no filme sim. inteiro. Isso é de louvar, meu. Eu confere, também só vi o filme uma vez. Ando para rever o filme, porque pá, eu acho que há ali mais qualquer coisa, mas a primeira impressão que me deu no filme foi mesmo isso. Foi extremamente bem realizado. Fotografia do caraças, banda sonora, pá, Hans Zimmer, né? Top. A edição, excelente também, o gajo temporiza muito bem as tais três sequências, mas depois não, eu não tinha visto nada lá que me tenha dito, ok, está visto, está feito. Percebes? Mas eu, pá, não sei, despertou uma curiosidade de tentar ver ali mais qualquer coisa naquele filme, porque parece que o filme quer dizer outras coisas. Estás a perceber? Não e acha e que... quer e diz. Estão lá. Pois, lá está. E quer ir. Okay. Este fim de semana, vou ver. Sim. Dunkirk, não, mesmo. Olha, vou apanhar grande puta no sábado. A que horas na tua casa? Ressaca, eu vou ver o Dunkirk. Leve pizza, meio-dia na tua casa. Bora. O Tarantino disse num podcast, não sei quem, que coloca o Dunkirk em segundo lugar no seu top 10 de filmes dos 2010, desta década passada. Sim. Depois de ter visto 4 vezes, portanto, quando, antes de ter visto 4 vezes, punha-o em sétimo, viu 4 vezes, passou para segundo. Okay. Qual é que é o primeiro já agora? Não diz. É provavelmente o. Fuck you, Tarantino. É um dele. É provavelmente o Mad Max, porque ele há 2 ou 3 anos ele tinha dito que o Mad Max foi tipo, a melhor coisa que aconteceu ao cinema nos últimos anos. E não sei o Mad Max. Pá, que é grande filme. Pá. É lindo, lindo. O Mad Max é um filme do caralho. Vamos falar de Mad Max. Vamos falar desse. Caga filme. No Nolan. Só Mad Max. Nolan é merda. Portanto, revejam o Dunkirk, vá. Ok. Pronto, acho que Dunkirk temos tudo. Sim, vamos para 2014. Espera aí, desculpa lá. Como é que tu queres que a gente fale da trilogia do Batman? Vai ser engraçado. Vai ser tipo, o Batman no final está em Florença, mas antes lutou com o Joker e antes formou-se com o Batman. Pronto, yeah. Origin story. E ainda tens o Inception e o Prestige pelo meio, estás sim, a ver? Sim. Se vais a um Batman, depois Inception. Mas agora vamos àquele que é... O beef. O pior. Epá, the main event. Vai ser o mais complicado de falar. Porquê? Não, porque divide, é um filme mais divisivo do Nolan. Ok. Sim. Pop quiz. Quem é que eu acho que gostou do Interstellar? Eu gostei do Interstellar. Eu gostei do Interstellar. Ok, está tá 3 para 3. Eu não vi. Yeah. Viste o Interstellar? Não. Estás aqui a fazer o quê? É verdade. 2014, puto. É o que eles estão sempre a perguntar. Olá, o que é que eu tenho a fazer. Ele tem boé Blácula e coisas assim. Não, para ver. E o Rei Escorpião, esqueci o Rei Escorpião. Ah, yeah, claro, então. E Fast and Furious, o André faz maratona todas as semanas. Não, e estava a ver o Blackenstein nesse fim de semana. Portanto, tu não viste o Interstellar, agora que calas a boquinha. Caralho, faço eu. Então, Wikipédia. 2014, o Nolan escreve e realiza, que lá está também é uma das coisas que ele geralmente faz. Faz tudo. Não deste o elenco do Dunkirk, estúpida merda. Também não interessa, é o Tom Hardy. É os olhos do Tom Hardy. E o Harry Styles. Kenneth Branagh. Harry Styles não é. Mau ator. O gajo chafa-se muito bem. Agora imagina. Dunkirk, meu, come on. Também é verdade. Sim, mas imagina o Harry Styles a fazer o Pearl Harbor. Era muito melhor que o Ben Affleck. Ah, isso também este microfone fazia. Até o Paulo Pio. Não, Paulo Pio. Mas é bem mais bonito. Lembra-te que ele entrou no Gigi. Em 2014, então, temos Interstellar. E este filme é. As referências de filme destes gajos. Não é destes gajos, é só dele. Eu só partilho o microfone. Não tem nada a ver com merda. O Interstellar é o segundo filme de ficção científica do Nolan, depois do Inception. Aliás, pronto, agora como é o contrário, é o primeiro, pronto. O Interstellar, elenco, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Casey Affleck, Michael Caine, isso pronto, while sage sempre, Michael Caine. Estás bem orgulhoso dessa. Estou bem orgulhoso. O Interstellar tem um problema grave. Existiu. Sim, não. O Interstellar tem uma ideia... O filme não é todo horrível. Atenção, não, isto não é tipo o pior filme do Nolan, é o melhor filme de muita gente. Não, aquela última meia hora é que lixou tudo, não é? Aquela última meia hora. E, lá está, aquela meia hora. E o propósito todo da personagem da Anne Hathaway é estúpido. E eu vou tentar explicar e depois calmo, que quando falo do Interstellar fico muito nervoso. O Anne Hathaway existe enquanto personagem para ser aquele contraparte do Matthew McConaughey. Sim. O Matthew McConaughey é o cowboy do espaço, mas é um cowboy assim mais suave, com emoções, chora quando vê a filha, mais velha. Assim. É, lá está, é o Matthew McConaughey. Excelente. E a Anne Hathaway vai naquela viagem, ao início com uma tough, ela é a astronauta mais dura, é mais séria, vamos lá, isto é para fazer até ao fim, não sei, não sei mais. Depois, a dada altura no filme, ela sofre ali um revés, quando ela explica qual é que é a sua verdadeira motivação para estar ali. E que, usando o termo dela, o amor é a coisa que, a única coisa que nós podemos sentir que transcende o tempo e o espaço. Esta frase... É uma bonita. Merda. É, caralho, esta, é bonita. É bonita. É bonita. Não, esta, é bonita. Esta frase está... Bonita é Anne Hathaway. Lá está. A frase não. Esta frase está no Instagram de... Olha, influencers. Influencers. Do Gustavo Santos. Eu tenho muito a dizer sobre isto. Não, deixa-me... A seguir deixa-te falar à vontade. Acho que para um gajo como o Nolan, que... habituam-nos a histórias com dimensão, personagens, lá está, com dimensão, com layers, que não são exatamente aquilo que parecem e tudo mais, ter uma personagem, e isto é constante no filme, a dizer a sua personalidade, não é a mostrar a sua personalidade, é a expor-se completamente através do diálogo, que é fraco, a sua personalidade e aquilo que ela é, e a mostrar-nos tudo à colherada, porque o filme, eu aceito, é um filme que é difícil explicar a toda a gente, mas... toma-nos por parvos a dada altura. E não é na parte científica, é mesmo na parte narrativa. E foi isso que me chocou. Na reta final, quando eles entram na livraria no espaço, epá, aquilo perdeu-me completamente. Foi nessa altura que eu desliguei do filme. Fiquei tipo, não, pronto, ok, esquece. Porque eu estava a seguir uma linha, aquilo visualmente era extraordinário. A sequência do buraco negro é mágico. Aquilo é mesmo cinema a sério. Quando ele entra na livraria no espaço, epá, eu fico tipo... Mas e depois ele grita para chamar a filha e depois aquilo... Tu percebes o que é que está a acontecer, mas tu sentes que não era necessário haver uma twist à Nolan naquele filme. Aquele filme podia ser perfeitamente uma coisa straightforward, pá, direta. Já estava com um, como é que se diz, um build muito interessante. Iria levar a uma conclusão, pá, perfeitamente boa, e de repente o gajo tem que dizer, não, falta aqui o Inception, falta aqui a gimmick. E ele mete aquilo lá. E no final eu fiquei tipo, eu acabo o filme, eu vejo a filha mais velha e tudo mais, e depois vai-se embora. É que para mim foi vazio. É um filme que, com tantas ideias sobre o mundo, os planetas, a conexão entre as pessoas que transcendem o tempo e o espaço, aquilo no final pareceu-me um bocado tipo um postal. É só isto, porque em termos científicos o filme, pá, e visuais, foi um extraordinário. Não se pode pegar por aí. O Interstellar. Eu acho que a pior coisa que devia ter assistido no Interstellar era o Matt Damon. Foi mal. Ah, e o Dr. Man, pois. Pois. Curtido, e devia ter sido a pior... Hã? Eu curti do gajo, claro. Epa. Foi. Yeah. A minha apanhou-me de surpresa e o gajo fez um... Teve não, tu bem sabias, no tinha papel. Que, tinha que ser um gajo famoso para estarem a fazer o build do gajo. Nem, ser... nem não, não fazia a puta ideia, meu. Não, que não era ele, mas que era alguém conhecido, né? Não pode ser ninguém. Não estava tipo... à espera de ninguém. Estava completamente... Ah! Olha o gajo. Mas eu não estou a falar dele em si e da performance dele, estou a falar da sequência. Sim. Tá. Não... E isso devia ter sido o pior, e não foi, infelizmente. É a introdução desse antagonista, assim, metido a martelo. Sim. Se tivesse sido aquilo pior, eu tinha papado o filme à vontade, na boa. Sim. Pronto. Aquilo okay, é um bocado. Mas a falar da livraria? É pá, sim. Pronto. Ah, estás a dizer. Se tivesse sido só a livraria e não o Matt Damon. Né? Não. Se tivesse sido o Matt Damon o pior do filme, ou seja, okay, se não houvesse. Não é a livraria, é a estante. A estante, sim. Tinha papado aquilo na boa e tinha gostado do filme. Yeah. Eu acho que a livraria mexeu-me aqui com os nervos. não é, lá está. Não é que seja uma coisa extraordinariamente complexa de perceber aquilo, percebes? É a necessidade que ele tem de. Complicar numa ânsia de mostrar que, não, calma, isto ainda é mais layered, isto ainda tem mais camadas. Não tem, o filme estava muito bem feito até ali. Mas tu? Está bem feito. Vocês já viram o 2001? Oh, meu amigo. Sim, claro que já vimos. Aquele final não faz sentido. Não. Quer dizer, não faz sentido. Depende, o filme todo, a única parte que é narrativa do filme é ele a tentar entrar ou a sair daquela nave. O resto é tudo conceptual. Pois. Mas o Interstellar não é. Pá, porquê é que não é? Porque o Interstellar, até aos últimos 15 minutos, é narrativo. Mas o fim é a única... A partir do momento em que ele entra no buraco negro, é a única parte que a ciência não consegue explicar. Nem a ciência, nem o Nolan. Mama. torna-se ficção científica a sério. Aí é quando ele começa a inventar. Mas porque até aí, tá, até lá, ele tens o outro gajo, o físico Kip Thorne, acho eu, sim. A dizer-lhe, yeah, isto está certo, yeah, isto está tudo certo. Não, isto tem de ser assim, isto tem de ser aclá. Não, atenção. A partir do momento em que entraste no buraco negro, olha puto, faz o que tu quiseres porque a gente não sabe. Não, lá está, mas eu não estou a dizer em termos de lógica. Sabes, podes? Sim, porque estamos no mundo do quê? Do cinema. Sim, mas eu não estou a falar em termos de lógica. Claro então, que ele podia haver. Mas ele podia entrar no buraco negro e aparecer um unicórnio, não é isso? Yeah. Que é, o gajo entrou no 2001, o gajo entra num buraco negro e sai num quarto. Exatamente, um quarto que tem ele próprio, velho, a dormir. Lá está. Portanto, efetivamente, o que é que tu não gostaste do filme? Tipo, o problema é que vocês estão a refilar. É a última parte. Vocês estão a refilar com uma escolha criativa que ele teve. Tenho mais um problema com o filme. É que eu sei que ele fez o filme para os filhos e pronto, exatamente para mostrar que o amor transcende, blá, essas mariquices todas. Isso é uma mensagem bonita. É uma mensagem linda. Não, isso fosse para os filhos. Portanto, ele vai atrás da filha, encontra a filha velha, como aos cornos, e pronto. Só que depois caga na filha para ir à procura da Anne Hathaway. Tem aí outro problema gravíssimo, não é? Porque a filha mandou-o com o caralho. Porque ela já é adulta, já não tem nada. E está a morrer, meu. Ela já era adulta. Já era então, velha. Sabes o que é que isso grita para mim? Velha. Eu estive a perder o meu tempo. Ah pá. Porque naturalmente num filme... Diogo, cinema é perder tempo. Isso é verdade. Mas tu passaste o filme todo com eles os dois. E depois no final eles dão-me um murro. E dizem, olha, afinal, todo este desenvolvimento destas personagens que ia levar a uma coisa, afinal, olha, toma... Lá está, é o tal momento Nolan. Então, mas querias que levasse ao quê? Eu queria... Não, eu acho que este filme não precisava de floreados. Era só isso. O meu ponto é esse. É que o filme, em termos... Não estou a falar em termos científicos, estou a falar em termos narrativos. O filme, em termos narrativos, até uma certa parte, é completamente papável. Sim. É bom, é... Flui bem, tem sequências mesmo muitas giras. Aquela sequência do planeta que é só as ondas. Sim. Pá, aquilo está tudo a fazer sentido. Yeah. Eu acho que lá está. Quando entra o Dr. Man, que representa o pior da humanidade. É pá, estás a ver? Estás-me a descrever um cartão. Estás-me a descrever uma personagem de cartão. Mas repara, o Senhor dos Anéis tem muitos personagens de cartão. Se queres ir por aí. E é dos meus filmes favoritos. Mas cobrar o cu com as calças. Assim. Não, é a mesma coisa. Um é fantasia, outro é ficção científica. Não estou a ser a lógica. A lógica é tu estar chocado com a introdução de um personagem genérico num estilo onde é normal que isso aconteça. Exato. É? Sim. Por favor. Ficção científica, onde uma personagem chama-se Dr. Man, que representa o pior da humanidade. O Blade Runner não tem um vilão? Não. O Blade Runner Qual não tem vilão um vilão? Do Blade Runner? Não tem um vilão? O Dredd do olho? Não é um vilão? Eu não lembro o nome dele. O Blade Runner não tem um vilão? O vilão do Blade Runner é cá por ser o herói. Em qual dos Blade Runners? Espera aí, estou a falar do original. Do original, ok. O vilão do Blade Runner. Do Roy, né? O Russo, caralho. Não é o vilão? De todo não é o vilão. Não, ele é só um sad fuck. E o Darth Vader é o quê? Não é um vilão. Tem dias. Já estamos a comparar tudo. Estamos a comparar qualquer coisa. Espera aí, o Darth Vader está no Blade Runner? Tu estás chocado por um filme de ficção científica ter um antagonista. Não. A minha chatice é que tu não introduzes um antagonista a 15 minutos de acabar o filme, para já. Porquê? Porque não existe um antagonista válido a 15 minutos de acabar o filme. É como eu. Estás a ver um filme todo sobre... É tipo a 40. Estás a ver um filme sobre high school e depois nos últimos 15 minutos aparece Jesus. Epá. Olha, e quê? Exato. Mas aquilo é grande a mensagem, mano. Aquilo é grande a mensagem. Aquilo é o Dr. Man, chaval, que está a ser build-up desde o início, que é, ai, é o best of us, ele é o, pá, ele é o topo do topo e não sei o quê. E tu chegas lá e ele é um... E é o Matt Damon. E é o fucking Matt Damon. E é um elf da puta, cobarde, estás a ver? E que representa, de facto, o melhor e também o pior, pelos vistos, da humanidade. E te mostra, tipo, afinal, todos iguais. Eu percebo que é o vosso problema. Tudo. Vocês não gostam de mensagens demasiado claras, é isso? Nos filmes. Quando é tudo, quando é in your face. Não, de todo. Até porque lá está, o filme preferido do André é o Rei Escorpião. E a mensagem é clara nesse filme. O rei é um escorpião. Não é o facto de ser claro ou não ser claro. Eu pessoalmente não me identifiquei com o filme todo. Estava a gostar até uma certa parte, depois perdeu-me. É um pouco como vocês conhecem o Sunshine. Não. Sim. Sim. O Sunshine. Little Miss Sunshine. Não, não. Esse conheço, gostei muito. Isso também é giro. É do Danny Boyle. Que é aquele. Tem com o Cillian Murphy, o Chris Evans. E o, pronto, o gajo que devia ser o Stannis. Agora não lembro o nome dele. O Mark Strong. O Mark Strong, sim. Esse filme é ficção científica. É muito parecido até com, mais ou menos, com o Interstellar, em termos de forma de fazer o filme. É uma viagem ao Sol. Neste caso, é uma viagem ao Sol. Com um grupo de astronautas e tal. O filme, até aí, é quase uma reflexão bué filosófica sobre a relação da humanidade com o Sol. Epá, aquilo está... É bué, tipo, marado. Estás a ver aquilo? A última meia hora de filme... Eles metem para lá um vilão, que lá está, spoiler, é o Mark Strong. É introduzido ali e a última meia hora é um slasher tipo Pesadelo em Elm Street. E tu ficas, que mudança de tom ridícula, percebes? Que não faz sentido, não é coerente com o resto do filme. Mas achas que existe uma mudança de tom no Interstellar? Eu achei que, não tão drástica, mas achei que houve uma mudança de tom de perspectiva. Acho que foi forçado. Acho que foi um bocadinho forçado. Eu acho que não foi forçado, pá. Eu acho que não foi forçado porque a partir do momento em que ele entrou... Pá, a partir do momento em que ele entrou num buraco negro, está já à toa. E não sabes o que é que vai acontecer. E a partir daí é a escolha criativa do gajo. E aí é só... Então, não curtes do que é que ele fez com aquilo. Ok, então mas sim, até aí a história é mais ou menos previsível. Pois. Quando deixa de ser, lá está. Depende. Vai depender muito de pessoa para pessoa. Eu também não gosto muito da sequência de assistentes. Acho meio estúpida, de facto. Mas não me retira de tipo, em nada. Não estraga o filme. Já, não me estraga o filme. Então, diga uma coisa. Para as três pessoas na guarda que nos ouvem, se vocês tivessem... Já nos disseram que... Eu já ouvi, não me lembro do nome da pessoa, mas... olá, pessoa na guarda. Esta é para ti. Esta é para ti. Se vocês tivessem de vender este filme... Esqueçam aquilo que nós discordamos e tudo mais. Vendam este filme a estas pessoas da guarda. O que é que vocês gostaram? O que é que vocês recomendam neste filme? Pá, eu diria que é um filme interessante sobre o conceito de tempo e espaço. Pá, não era para ti, meu. Por acaso não era, mas... É sim, porque eu também sou um dos três que gosta. É verdade. Sim, é isso. É um filme muito interessante sobre o conceito de tempo e espaço. Pronto, é que eles agora vão copiar. Tem umas imagens muito bonitas de buracos negros. Okay. Verdade. E tem boas interpretações também. Tem boas interpretações, boas principalmente boas. O Matthew McConaughey. Sim. Excelente banda sonora. Uma excelente banda sonora, pronto, não é? Hans Zimmer. É sempre aquela reação tipo, assim, Hans Zimmer. Acho que o Nolan não consegue fazer, agora não pode fazer filmes sem Hans Zimmer. É verdade. Já não. Conceitos de física que, por norma, são extremamente complicados de explicar, até estão bem expostos e relativamente bem explicados e bem... Fundamentados e expostos assim à tua frente. Ah, tá, percebi como é que isto funcionava mais ou menos e tal. Fixe, bacana. É, uma coisa muito trivia só. Giro, vocês viram o Event Horizon? Sim. Não. Não conhecem o Event Horizon? Não perdem nada. Pronto, é um filme de ficção científica, mas de terror. É tipo 90s cheese. Tem Sam O'Neill e Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne. O Sam O'Neill é o do Jurassic Park. É. Pronto, só para ter saber o logo tipo... Aí. Pronto. Logo aí. Tem tudo para correr bem. Yeah. O Jeff Goldblum. E o filme é do gajo que fez o Mortal Kombat. Ui, Jesus. Pronto. Mas o filme não é horrível. É tipo daqueles que tu vês num sábado... Vês como puder. Pronto. A questão do Thomas W.S. Anderson. Sim. Vocês estão a ver aquela sequência no Interstellar em que ele pega na folha, ele dobra a folha e faz aquilo passar. Ah, não sei sim, quê. Sim. É exatamente igual. Igual ao Event Horizon, que foi para aí 20 anos antes. Ou seja, o próprio Nolan vê-se que para construir aqueles conceitos para explicar aquilo de uma forma muito simples, vai buscar aqui muita coisa, percebes? Mas vai. Isso é porque é a explicação. Acho que isso é tipo a explicação. É a coisa mais fácil de perceber, para qualquer pessoa consegue perceber exatamente, qual é a ligação. Exatamente. Eu para mim é de louvar, é de uma ambição estúpida. Sim. O gajo tipo, pegar neste tipo de conceito e dizer então agora deem dinheiro que eu vou enfiar vou fazer um filme de quase 3 horas em que tipo, tens banda sonora em que quase que nem ouves os gajos a falar para tipo, que te oprime e te mostra bem, a solidão que é estar no espaço só a partir de banda sonora e de cinematografia tipo a navezinha tipo, no nada e o caralho, tu ficas a olhar para aquilo, principalmente no cinema que fui ver aquela merda do cinema e estava tipo uau, damn son. Viste em IMAX? Não vi em IMAX, infelizmente. E mais uma vez consegue fazer com que um estilo de algo de nicho, que é a ficção científica, chegar a toda a gente. Sim, sim. Tal mas nessa fase o Nolan já era já tinha algum estatuto. Sim, é o can't do no wrong. Sim, mas ainda assim é um filme de espaço com conceitos sim, muito... Sim, mas antes de ser um filme de espaço é um filme do Nolan. Ah, e depois... Sabes que 80% das pessoas que vão ao cinema não sabem que é o Nolan. Pois. Se eu preciso, até vão pelo Matthew McConaughey, que na altura estava tudo maluco com ele. Agora imagina que o Nolan realizava o Thor Ragnarok. Epa. Ia continuar a ser, se calhar era menos era mal, menos merda. Era menos filme. Mal, mas era, o... era menos mal do que o bife é. É só eles acham que aquilo é um filme a sério. Não, o Thor Ragnarok. Não, não é um filme a sério, é um ótimo filme. O Thor Ragnarok. Este o Thor Ragnarok é uma merda. Epá. Obrigado. Foda-se. Não, mas eu Não. Tchau. Então estamos 3 para 3. 3 caga no resto. Thor Ragnarok. 3 para 3, lá fora tão fodido. Thor Ragnarok. Até o nome é-te nojo. Não, muito mal. Até o Taiki. E eu adoro o homenzinho que realizou o filme, o Taita. Mas pá, o Thor Ragnarok é muito mal. Extremamente cringe. Eu só queria dizer uma coisa. Sim, ir dizer mal de Thor Ragnarok em todos os episódios a partir de agora. Inserir-se em Thor Ragnarok. Vais levar lá fora. Bem, eu só queria dizer, tu tocaste uma coisa muito importante para mim, que é os efeitos práticos. E não foi na picha gorda. Os filmes terem efeitos práticos, para mim, é das cenas que eu mais valorizo. Porque, pá, dá toda uma gravidade à ação. Apanhamos base. Não, é sério. Não, tem muito pouco green screen o filme. Yeah. Okay. Ah, okay, ele criou os cenários, queria. Chegaram, nunca viram nada do making of daquele filme? O making of daquele filme é absolutamente ridículo. O homem construiu as naves, todas, e depois à frente das naves construiu plataformas para meter as naves, tipo, a voar, e depois à frente das naves meteu, tipo, ecrã preto para eles estarem dentro das naves, tipo, a ver o espaço. E depois fazia... luzinhas que eram os planetas para eles estarem a reagir às coisas. Há outro filme que também... O segmento das estantes, ele criou de facto as estantes. Sim, sim. Agora anda lá tipo a voar nas estantes, estás a ver? Uhum. Só não, isso. Mais uma vez. Só o esforço. Mas também dinheiro, não é? Claro. Sim, mas lá dá, mas dinheiro bem emprego. Mas é essa, sim. Estávamos a falar do Mad Max há bocado e é outro exemplo de efeitos práticos muito bom. Sim. E para mim, no cinema, é bué fixe quando tem isso e não tem tanto green screen. Porque tu, hoje em dia, o teu olho está tão treinado que tu já te percebes perfeitamente quando é que é CGI e quando não é. Yeah. E somente quando é mau, então salta logo à vista e mostra preguicite. Querem dizer tipo mais alguma Mortal coisa? Mortal Kombat. Tipo, não. Interstellar bom, vamos passar para 2012. Não, antes disso, só para dizer que o Nolan escreveu o Man of Steel. Yep. E teve no Justice Week. Yeah. Ninguém é perfeito. Não foi o Jonathan. Ninguém é perfeito. Eu, por menos, fui executive producer. Não, ele é roteirista. É roteirista. Do Man of Steel. Ninguém é perfeito. Pronto, adormeci no Man of Steel. Portanto, nunca fiz. Escreveu a história. Não, mas não é o único. Não é o único. Mas está lá. Com o David Goyer. Ele tem 1, 2, 3, 4. Não. Ele escreveu a história com o David Goyer. São só 3. Mas o Goyer é mau. Pois. Bom, em 2012 temos o Dark Knight Rises, que vai para o caralho, Diogo. É o último filme da trilogia do Batman. Pois é. Pronto. É bacana, man. Mas se calhar começamos pelo início, vá. O pessoal está bem. Pelo Batman no início. Vamos passar passar os Batmans assim. Okay. Então vamos ver, então é assim. Então juntamos os três Batmans. Então vá, juntar três Batmans. Pá, o Batman Begins é um filme muito bom. Acho. Okay. Já está feito. E Dark Knight? Eu digo que é o pior dos três. O último é o pior dos três. Então vou já fazer a introdução como deve ser do Batman Begins. Okay. O Batman Begins é um filme de 2005. Na altura não teve grande sucesso comercial. E acho que foi um filme que passou debaixo do radar. Uhum. Mas que, à escala, mas que nos últimos anos tem ganho muito culto. Sim, em retrospectiva, tendo em conta a trilogia, sim. Sim, tem ganho muito culto. Eu lembro, na altura vi o filme e curti bué. Yeah. Não quer ser hipster, mas na altura curti bué. E o filme, para mim, tem dos melhores retratos de Gotham desde o Batman 2 do Tim Burton. Verdade, isso sem dúvida. Sim. Em que aquilo dá uma atmosfera de... É o único filme do Nolan, do Batman, que de facto retrata Gotham como Gotham. Que é uma coisa muito mais assustadora, entre aspas, mais crua, mais a decadência... Epá, e para mim é uma introdução muito interessante da personagem do Batman, que está fiel às origens, que tem para mim o tom certo. Tem um tom certo, não é uma coisa goofy, como outros Batmans. Não é uma... Cuidado. Ou o Ben Affleck está farto de matar a gente. Ainda fascina, não é? Yeah. Ou esse Batman. Mas eu acho... Se bem que o humor do Nolan é mau. É mau. É ver se está fora da praia dele. É fora da praia. O humor dos robôs em Interstellar é fixe. Fact. mas estamos a falar de Batman. De fato. Pronto. Atenção. Mas no Batman é meio... É. Mas eu gosto muito do filme, acho que narrativamente está muito bem estruturado. Faz uma introdução da personagem fixe. De todas as personagens. Tem Gotham bem representada. Tem a saga toda do Ra's al Ghul, que para mim está muito bem feito. Muito fixe. Em que tens aquele decoy que é o Ken Watanabe. Pois é, exatamente. E de repente, nos últimos 40... Não, nem o último 40 minutos, última meia hora do filme, sim, descobres quem é que é o verdadeiro Ra's al Ghul. É. É o melhor papel do Bale enquanto Batman, a meu ver, dos três. Acho que é um... Se calhar entre esse e o último. Porque aí entramos naquele debate, quem é que é o melhor Bruce Wayne, quem é que é o melhor Batman. Mas isso é sempre... há sempre uma separação, né? Entre quem é o melhor Bruce Wayne e quem é o melhor Batman. Eu acho que o Michael Keaton continua a ser o melhor Batman. Mas em termos de Bruce Wayne é o Bale, sim. É o Bale, eu também acho que sim. Tem um perfeito... lá está, ele é ator suficiente para desempenhar o Bruce Wayne nas várias facetas. Mas eu acho que... Eu gosto muito mais do Batman Begins do que os outros dois Batmans, porque é um filme muito mais grounded. Sim. Estávamos a falar de efeitos práticos, estávamos a falar de coisas dessas. E é um filme que não teve muito orçamento na altura. Aliás, foi uma espécie de low risk... Em termos sim, de blockbuster. Se pegar, pega. Se não, sim, pronto. Foi basicamente o que... Não tinha grande orçamento. E se tu comparares com a ação dos outros dois Batmans, não tem nada a ver. Sim. Porque é explosões e tu tem uma escala que este não tem. E eu gosto deste... E que também não precisa. Sim, claro. O vilão é bom. Para mim, o vilão é bom. Eu estou a achar estranho tu não falares do Cillian Murphy enquanto o Scarecrow. Porque é brutalíssimo. É subtil. Sim. Não é uma coisa muito cartoonish e muito acentuada. Ele não está assim tão presente no filme quanto isso. Ele aparece poucas vezes. O Cillian Murphy, o Scarecrow. Sim, mas ele é uma ameaça que para. Tá lá sempre, ele está lá sempre, mas não aparece muitas vezes. Pelo menos não tenho essa noção. Porque tens aquele red herring do Falcone e não sei o quê. Exatamente. E eu acho que a própria atmosfera, que vem também um bocado depois da parte das alucinações do Scarecrow, acho que também é uma personagem em si. Eu tento concordar que, agora em retrospectiva, já tendo visto muitas vezes estes três, o Begins está cada vez mais afirmado como o que eu gosto mais dos três, porque lá está, é aquela cena, é o mais Batman. Eu gosto mesmo muito do último, do Dark Knight Rises, mas eu aceito que o Dark Knight Rises tem alguns problemas de longevidade, vá. É uma coisa que há ali coisas que perfeitamente podiam ser editadas, gorduras a cortar. E o Batman Begins é super compacto. É aquilo. É um filme objetivo para mim. Eu acho que tu ao início, e tu melgaste-me a cabeça um monte de vezes com o quão fantástico é o Dark Knight Rises. Ainda gosto muito. Sim, ok. É válido. É um excelente filme. Mas eu acho que tu ficaste deslumbrado com o filme por ser um filme espetacular. Espetacular não no bom sentido. É mesmo factual. Não é factual. É... intencional ser um filme de espetáculo. É um filme de espetáculo, sim, mas ainda assim tem uma componente emocional ligada, sim, à personagem, sim, do Batman, que, por exemplo, eu não vejo no Dark Knight. Dark Knight. E lá está, a demanda... Dark Knight é bruto. O Dark Knight é bruto, mas é muito focado. O Batman é um adereço, mas o Batman é um complemento àquilo que é, obviamente, o centro do filme, que é o Joker. O Joker. É a força da performance e mesmo como é que o filme foi escrito, mas eu acho que o grande filme do Batman é o Batman Begins. Eu acho que o Batman Begins faz um slow build, as sequências de treino, faz toda, vai construindo a personagem, e não tem aquele, para mim os outros dois filmes, especialmente o segundo, eu acho que são um bocado dramalhão às vezes, entra um bocado naquele drama demasiado, e eu acho que aquilo não, é uma... Desculpa, disseste o segundo. O segundo. Isso não terá a ver com os discursos intermináveis do Michael Caine? Também. Mano, o gajo também, parece estar a ler as páginas amarelas, Zé. Bruce, anda cá um bocadinho que eu vou te contar mais tarde. E falar de tangerinas e o caralho. Não, ele é fixe, mas... O Michael Caine é fixe, mas lá está. Ouvir o Michael Caine falar é fixe. É assim, ele fez o Italian Job e nunca vou esquecer isso. O original. Mas o que é que é isto? Grande filho. Puto. Tens de ver filmes mais novos, mano. Eu vejo tudo, calma. Phoenix. Mas Italian Job, original. É. O remake com o Mark Wahlberg. Ele achou em 71, pai. Mas é o grande filme, não estou a gozar. Deve ser, sim, suponho que sim. Mas tanto há cinemas. Sim. Eu vi os dois Italian Jobs. Viste em cassete, né? Não. Não, ele foi ver ao cinema. Ele foi ver ao cinema. Ele já era marmanjo na altura. Já tinha 42, pai. Mas é, pronto, só acabando aqui o Begins, eu acho que, lá está, o filme hoje em dia tem um respeito que para mim deve ter. É uma das melhores, se não a melhor, origin story de um super-herói no cinema. Sim, sim. Isso, e talvez um dos Wolverines. Ah, não, aquele o Logan, do Japão. Não, o outro, o Origin. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Não, com o Deadpool e com o Will.i.am. Pois é, lembrava do Will.i.am. Tem o Will.i.am. Eu não me esqueci. A gente já volta ao Begins, mas só para contextualizar, quem aqui ia falar do Dark Knight? Eras tu? Era eu. E o que é saber do Dark Knight? Toda é com quem esse filme? Olha, tem o Christian Bale e tem a Maggie Gyllenhaal que substituiu a Katie Holmes. Sim, sim, que por algum motivo também nunca percebi. Ela ficava cute no primeiro filme. Eu achei que ela tinha um papel engraçado. Teve bem. Mas a Maggie Gyllenhaal também teve bem. Sim. Pronto. Já disse Michael Caine? Não sei. Gary Oldman, que é claramente o melhor Jim Gordon de sempre. Esse também não é complicado. Sem dúvida. Pronto, e obviamente ainda não existe um papel mal do Gary Oldman. Verdade. Sim. Ele não faz cenas malas? Não faz? Não. Nada. Não, de facto. Okay. E claro, a estrela do filme, a grande estrela do filme, que ainda assim consegue sobressair. Ah, o Aaron Eckhart, que faz de Harvey Dent e de Two-Face. É um grande. E pronto, mas a estrela do filme, que é excelente, todo o elenco é excelente, mas o Heath Ledger sobressai e tchau, Jack Nicholson, lamento, adoro, mas... Mas é uma versão diferente. E até há pouco tempo foi o melhor Joker. Até há pouco. Sim, é verdade, sim. E o Heath Ledger... Ainda assim, mesmo com o Joaquin Phoenix, não sei. Eu também não sei. É diferente. Eu também não sei. São filmes diferentes porque ainda assim o Dark Knight não é sobre o Joker. Sim, sim. É só a estrela maior. O Dark Knight teve... Foi o filme que arrebentou. Lembro-me na altura que o filme estreou, não se podia... Ligar a televisão iraniana, assim, que era toda a gente a falar sobre o Dark Knight, a gente queria ver a estreia, ver mais do que uma vez, foi uma verdadeira loucura. O Dark Knight, para mim, teve aquele efeito, logo quando o vi, foi tipo, isto é a melhor coisa de sempre, porque nunca tinha visto um filme que pegasse neste tipo de personagem, neste tipo de material, e tratasse desta maneira. Depois, uma pessoa começa a... Mas está, o tempo vai passando, vês o Dark Knight Rises, voltas a ver o Begins, a coisa... Ou seja, consomes aqueles três filmes como, de facto, uma saga... do princípio ao fim, e já vês ali algumas, nem falências, mas algumas coisas que o Dark Knight peca um bocadinho. É muito bom, é extraordinário em muita coisa, mas eu acho que depois peca ali em alguns detalhes. Agora, em termos de ação, e se calhar até é superior em termos de ação, ou seja, em termos de desenho de sequências de ação, acho que se calhar até é superior ao Rises. Porque não é tão... O Rises é... É mais espetacular. É mais espetacular, mas em termos de conceito de cena de ação para o Dark Knight, é muito bem pensado. Tanto a sequência do camião, como a sequência do barco, como a sequência inicial da... A sequência do banco. Do banco. O banco é fantástica, é uma excelente introdução ao Joker. Precisamente, sim, sim. Diz tudo. Yeah. O filme é altamente inspirado no Heat, nós já falámos aqui já. Ou seja, o Nolan fez tudo bem. Agora, lá está, como o André estava a dizer, eu tento concordar com ele, aquilo é Chicago, aquilo não é Gotham, aquilo para mim não me soa a Batman, percebes? Parece-me... É um gajo vestido de morcego numa cidade... Aquilo filme, a parte do filme é de dia. Há que criar ali uma dissonância para mim em termos do que é o universo Batman, estás a dizer? Será que é por não haver aquela viagem à Narrows como houve no Begins? A viagem à Narrows, mas há muito. Mas não é só. Há muito Narrows no Begins, mas há muita noite no Begins. Eu não me lembro de cenas de dia. Escuro. É um escuro. Sim. Mas se fores a ver o Rises também. O Rises é de dia. É, mas o... Lá está. O Rises vem... O Rises sente-se mesmo que é uma sequela do Dark Knight. O Begins parece que é uma coisa afastada dos outros dois. Sim. Eles fizeram aquilo e depois... Sim, sim, sim. Em termos de tom não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se bem que eles acabam o Begins com a dica do Joker. Acabam, mas parecia do género. Se isto pegar, ótimo, já temos vilão. Sim. Yeah, mas não... Eu sinto que o Begins acaba por ser muito mais um filme da DC e depois os outros dois muito mais um filme do Nolan. Concordo absolutamente. É. Yeah. Está resumido. É isso mesmo. Está feito. É tipo veres o Begins como uma cena à parte, isolado. E sim. Mas os outros dois vivem bem num conjuntinho só. Sim, é sim, sim. Tem o mesmo tom. Yeah. Não, e são sequelas diretas. Sim, mesmo. Sim, diretas. Sim. Não entendi nada. Estava só a pensar. Rises. Diretas, tirando a parte, tem o time jump de 8 anos. Yeah. Tem o time jump de 8 anos, mas em consequências. É consequência. Sim, sim. Portanto, tu sabes que entre o final do Dark Knight e o início do Dark Knight Rises passaram de 8 anos de paz. De paz, em que o Batman esteve não o Batman fez nada. Não foi necessário. Yeah. Portanto, tchauzinho. Eu queria só dizer uma coisa sobre o Dark Knight. Sim. O Dark Knight tem uma barba, portanto é assim que tu percebes. O Dark Knight tem um feito histórico bastante grande associado a ele. Em 2008, que foi quando saiu o Dark Knight, saiu também um outro filme chamado Iron Man. E foi nesse ano. Excelente. Foi nesse ano que foi o boom. O Iron Man não é mau. O primeiro. Não acho. Não é mau, tu dizes, não é mau. Eu atribuo os dois filmes terem sido no mesmo ano ao boom do filme de super-heróis. Porque o primeiro, o Iron Man, saiu dois meses antes e fez 600 milhões e de repente saiu o Dark Knight que faz $1 bilhão. E a partir daí temos a cena do cinema. Temos o baile armado. Sim, temos, porque hoje em dia tens todos os filmes. Tens filmes do Aquaman, tens filmes do Ant-Man, tens filmes do... E que bons que são. Do Shazam, que vem tudo. Desse ano, 2008. 2008 tem que saíram dois filmes. Yeah. Eu gosto muito do Iron Man 1. Mas são suspeito. Filmes muito diferentes. Yeah. Sim, são filmes muito suspeitos, diferentes, mas deram início ao boom. E por isso é que eu queria deixar aqui esta nota, porque acho que é sempre importante enquadrar. Rises. Rises pega, lá está, estava a dizer, nos 8 anos, a seguir ao final do Dark Knight, e é onde é introduzido o Bane. Tomara. Finalmente há um bom Bane, não é? Porque o outro era só. O outro é só barulho, não é? Sim, era é verdade. Barulho. Está excelente, é o Tom Hardy. É o Tom Hardy também, é daqueles que não sabem. Não acham que o filme tenta fazer demasiadas coisas? Acho. Sim. Lá está, mas esse é o problema do filme. Porque o filme. Mas é fixe. É muito fixe. O Dark Knight Rises tem, para mim, algumas das melhores sequências mesmo da trilogia completa. Agora, por exemplo, pela sequência do avião, não é? Eu acho que é too much. Pode ser do Littlefinger estar em completo overacting. Mas ele, assim que começa a levar mocada na boca, fica espetacular. O gajo, a sequência toda, como o gajo, saber que o gajo fez literalmente aquela cena no ar é inacreditável. Como é que o gajo. Aquilo não é de green screen, aquilo é mesmo feito. Pá, e ter uma nave no espaço já não interessa. Não, ele não meteu no espaço, ele meteu ali no estúdio na Califórnia. Ter uma nave a levar com ondas e o caralho, também não importa. Aquilo era uma banheira, meu. Era uma banheira. Mas não só, acho que muitas pessoas falam de que a sequência que define a trilogia do Batman é o interrogatório com o Joker no Dark Knight. Eu, pessoalmente, há uma cena que eu ainda gosto mais, que supera esta, que é o primeiro combate entre o Batman e o Bane. Porque a sequência é feita de uma maneira que. Desse aquilo a qualquer outro realizador, qualquer outro fazia uma cena épica, banda sonora, coisas slow motions, grandes efeitos, grandes back and forth. O Nolan não. Estás a falar do Zack Snyder, na realidade. Estou a falar do Zack Snyder. Que eu não odeio, mas pronto. O Nolan faz uma coisa extraordinária. O Nolan, para já, tira a banda sonora, faz. Tu ouves todos os murros, todos os pontapés, todos os gritos. Tu vês o Batman numa posição de clara debilidade, sim, física, sobretudo, mas também em termos de lá está, e tu percebes porquê. E os diálogos todos nessa cena, que é praticamente só o Bane a falar, tudo o que ele diz é ouro. O gajo guardou os melhores diálogos todos para essa cena. Está muito bem construída aquela cena, desde o início ao fim. Tu estás aterrorizado a ver aquilo. O mime vem daí do. I was born in the darkness. Esse vídeo de curso é espetacular. É dessa cena. Porque a lógica dele dele é engraçada, que é ok, faz aquilo que tens a fazer, mas repara, eu sou como tu, eu venho da mesma escola do que tu, eu sei perfeitamente o que é que tu vais fazer. É uma sensação de impotência. E eu estou em forma. Eu sou o Tom Hardy, por isso estás fodido. E tu não tens cartilagem no joelho, que é uma coisa que se sabe no início do filme. Estabelece muito bem o resto do filme. Tu ficas o filme todo a dizer, ok, mas agora vamos ver o Rises. Lá está. Ele a voltar em grande. E essa parte emocional do filme foi aquilo que mais me arrebatou. Estás a ver? Foi tipo, daí de ser tão forte o Dark Knight Rises. Agora, obviamente, o filme tem coisas a mais. É muito cheio. O twist é meio fraco, não? O twist é fraco. O twist é fraco. Marion não é fraca de todos. Espera. Já se via à distância. Duas coisas. Primeiro, eu acho que tem um problema, é que é um bocado Iron Man 3. Ou seja, tens o Bane. Cuidado com o que vais dizer, André. tens o Bane um pouco a mesma cena que aconteceu com o Mandarim. Mas aqui é quem? André da barba do Aran André. Este estava a comparar um cinema. Não. Eu estou a comparar o que aconteceu no final de um filme com aquilo que aconteceu. Ainda assim é diferente. Tu queres comparar o Dark Knight Rises com a Gwyneth Paltrow inteligente? Não é isso. Tu tens um Bane muito bom durante 90% do filme e como tu tinhas um Mandarim muito bom num filme mau, mas que tinhas um Mandarim muito bom e depois no final descobres que ele é apenas um decoy. Mas é muito diferente, isso é porque o Bane continua a ser o Bane. O Mandarim é um ator. Literalmente é esse o twist. Sim, e que é um... aqui o grande problema é que toda a gente viu que a Marion era a Talia Al Ghul. Então a gente sabia que ela era a filha do Ra's Al Ghul. Mas o filme tratou essa informação como o grande twist, quando era bastante banal essa revelação. Agora, eu não acho... Isso é mau, sim, mas eu não acho que estraga o filme. Não. É apenas que tu chegas... Quando é assim, tu fazes... Acontece. Eu até não desgostei, honestamente. Porque enquadra na... Conhecendo a família toda, Ra's Al Ghul, enquadra-se na cena, estás a ver? E tipo, ok, consegues ver. Mas não esperava do Nolan, estás a ver? Não esperava que ele fosse por aí naquele filme, estás a ver? Acho que o filme já está tão cheio, já tem tanta coisa a acontecer. O início é all over the place, até o Bane se estabelecer em Gotham. Depois é aquela sequência toda dele a sair de fecha. O filme está tão cheio de coisas que essa mais essa amontoada noutras coisas parece que desvirtua. Ele tenta fazer ao trick himself, ou seja, ele tenta fazer tantos truques que ele acaba por trocar tudo. Que é um bocado... Mas ainda tens Catwoman, ainda tens o início do Robin. Exatamente. Olha, o Robin é daqueles coisas que eu acho que está completamente a mais. Isso está a mais para mim. E aquela reveal no final, que ele tem o Robin no nome, que quer só fazer o wink-wink. Epá, não entra. Ok. O que é que vocês acham do Morgan Freeman, especialmente no último? É Morgan Freeman. Gosto, sim. É Morgan Freeman. Não, eu não me lembro. Lucius Fox? Não? Não lembro dele no último. No último? Ele é... No Rises. Ele é apanhado pelo Bane e está ali. É. Tem ali duas ou três cenas. Ei, porra, e lá está, ele não tem impacto nenhum no filme. Aí o Ben Mendelsohn também não está lá a fazer nada. Só overrated. Sim. Mas isso é ele no geral. Pá... Toda aquela parte da board e não sei o quê é profundamente desinteressante. E lá está, é tanta coisa no filme. É, podia ser, é simples, aquilo é só o Batman contra a League of Shadows. É fechar o círculo do que começou no Begins. Pronto, mais nada. Mas eles metem ali tanta merda. O filme tem quase 3 horas. Não chega até 3 horas, mas tem quase 3 horas. Pá, é cheíssimo. E há tanta coisa interessante na parte da League of Shadows que tu podias fazer. Sim, é verdade. Sim, que parece que falaram pouco. Sim, para mim soube-me a pouco, atenção. Eu acho que vinha a fazer um filme da Justice League. Henry Cavill a fazer de Super-Homem. Ezra Miller a fazer de Flash. Pronto, já chega. Foda-se. No meio desta... Isto foi 2005 o Begins, 2008 o Dark Knight e 2012 o Rises. Em 2010... Inception. Ganda filme. E agora? Ganda filme. E agora, para já, antes de vocês responderem, falámos sobre o Inception, eu quero saber aqui uma coisa que acho que é importante. Que é, qual é o vosso filme preferido do Nolan? Qual é o vosso filme preferido do Nolan? Tem que dizer um rápido, bora lá. O meu ainda não foi falado. Inception. Prestige. Pronto, pode ser. Prestige. Está empatado. Eu estou empatado de Interstellar e Inception. Eu estou muito fã neste momento do Dunkirk, mas vai-me mudando. Mas é o Dunkirk neste momento. André. Eu vou-me morder todo. Mas é o following. Né? Não, vou ter que dizer o Inception. Estou-me a morder todo. Ui, que horror! Não. Espera aí que vou só lhe vomitar. Não, porque eu gosto muito do momento. E acho que o momento é um feito cinemático. Pedes-me o momento. Eu estava a pensar nisso. Dás-me as palavras. Agarras. Um cinzeiro partido. É pá, mas... Pronto, quem é o Inception? O Inception, quem é? Sou eu. É o Diogo. O Inception é muito bom. Pois é. Já está feito. Tchau. Próximo. Ele neste filme fez tudo. Filho. Foi produtor, foi realizador, foi argumentista. Acho que também ajudou ali na limpar as casas de banho. O Inception tem um elenco tipo Ocean's Eleven. É ridículo. Estupidamente mais bom. Um Michael Caine. Mais um Michael Caine, sim. Ele tem Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Marion, Cillian Murphy. Ken Watanabe. Tom Hardy. Como é que se chama a rapariga? Ellen Page. Nunca mais acaba este elenco. É fantástico. Michael Caine. Sim. Michael Caine. Michael Caine. Tavares Michael Caine. Michael Caine no Inception. Eu risco-me a dizer que, não houvesse o Prestige, é aquele filme que... Tipo, Tamari. Quem não conhece Nolan, tu dizes... Sim. Pá, queres conhecer Nolan? Toma o Inception. Toma o Inception. Se gostares disto, vais gostar de praticamente tudo o resto. É um filme difícil de não gostar. Porque o filme tem tudo, faz tudo bem. Muito bem feito. É um blockbuster, como diria um sábio, é do caralho. É do caralho, é do caralho. É um blockbuster. Eu disse isso, é obviamente para fazer dinheiro. És um sábio. Tem obviamente essa necessidade de fazer dinheiro, até porque o filme foi caríssimo. E tem um cast para isso. Tem um cast para isso, tem que ser pago. Mas a ideia é fazer um blockbuster para... E é uma coisa que é uma tag que o Nolan é muito associado, que é The Thinking Man's Blockbuster. Que é fazer um blockbuster para pessoas que vão ao cinema e não se vão babar. E estarem com atenção ao que está a passar. Exato. Apresentando uma ideia que, lá está, mais uma vez, muita exposição. É uma coisa que ele tem que fazer isso em praticamente os filmes todos dele. São 40 minutos daquilo. São 40 minutos. Até a coisa começar a aquecer, tu tens que papar com muita explicação. A Ellen Page só fala em perguntas. E devia falar diretamente para a câmara. Sim. Eu acho que era mais interessante. Não percebo. Amigos, não percebo. Expliquem, por favor. Mas também é uma coisa, é que eles debitam diálogo. Há ali partes em que eles estão ali a dar-lhe, a dar-lhe, a dar-lhe. Exposition até... lá está, é um dos crimes, né? Que a gente diz, exposition é um crime no cinema. Mas ali é a única forma de aquilo resultar. E sim, mas exposition da mesma coisa várias vezes. Exatamente. E tu estás a levar com a mesma informação. É até entrar. Depois, quando ele acha que a informação já está suficientemente passada no filme e aquilo começa a arrancar em termos de ação e de personagens, epá, é outro nível o Nolan faz neste filme. Toda a gente sabe aquela sequência, obviamente, do Joseph Gordon-Levitt no corredor, que foi um decor construído e depois rodavam o decor em estúdio para eles andarem de um lado para o outro. Aquilo é quase uma montanha russa improvisada num estúdio. Pá, quando eles podiam muito bem pegar no Joseph Gordon-Levitt e meter num cenário verde e tipo, andarem com a câmera assim e fazerem uma merda qualquer. Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Não era, não é? Não era bom, mas está. Mas era fácil fazer assim. Existe a maneira fácil de fazer este tipo de blockbusters quick, e o dinheiro sai e a malta paga e está-se bem. Não, o Gasman é uma dedicação ao detalhe e depois, lá está, o twist. Para muita gente é o grande problema do Nolan, que é o raio do twist. No final é o peão e no final... pá, eu não me chateou nada. Mas, para mim é um dos pontos fortes. É um twist sem resposta. Nem é pertinente discutir muito esse twist. É, exatamente, chega a ser irrelevante, sim. Mas é inconclusivo... Deixa-te falar sobre o filme. Mas ao mesmo tempo vai de acordo com tudo o que... acontece no filme. Sim. Deixa-te a questionar o que é que é. É isso, eles estão constantemente a questionar a realidade dentro do filme e tu ficas também a questionar a realidade. É isso. Pronto. E era necessário os rios de tinta que se gastaram a falar sobre isso, a escrever sobre isso. Mas isso mas só é que as pessoas não gostam de que lhes digam que tens o filme de pensar. Não digo que não. Vais sair daqui e vais pensar, as pessoas, não, eu não quero pensar. Mas não era o propósito disso, acho eu, acho que não era a intenção do Nolan. Porque o importante no fim daquele filme é ele não se importar com o peão. Exatamente. É ele ter cagado para o peão. Exatamente. E agora ele já viu os filhos e está com os filhos finalmente, por isso ele já não quer saber do peão se é verdade. Está-se a cagar. Cagou para o peão, está com os filhos, está-se bem. E essa é a mensagem que ele quer passar. Mas as pessoas agarraram-se à porcaria do peão. Porque o arco da personagem dele fechou perfeitamente. Sim. Em teoria, sim. Não há necessidade. Ou seja, lá está. Mas isso, a culpa acaba por ser um bocadinho do Nolan, porque o peão, de facto, podia parar. Ou podia não sequer haver essa cena do peão, havia só ele a encontrar os filhos. E depois, ele no mundo real está sempre sem anel e depois no sonho está com o anel. Lá está. Mas isso é food for thought. Isso é essa parte também é interessante e torna o filme um bocadinho mais do que simplesmente um action movie direto, de princípio ao fim, depois no final ele vê os filhos. Pronto. Mas por isso é que eu defendo o final. Porque tu ainda hoje estás a discutir. Dá-lhe rewatchability. É isso. Precisamente. E depois tens todo o pormenor de todos aqueles totems da cena do peão do dado do Joseph Gordon-Levitt. A cena é, ninguém pode tocar nos totems de cada um porque só a cada pessoa que sabe o peso daquilo e não sei o quê. Ou seja, cada totem supostamente tem um vício. Exato. Ou seja, essa pessoa no mundo real sabe perfeitamente o vício e o peso dessa coisa desse totem. E depois, nos sonhos, como é o sonho de outra pessoa em princípio, exato. Essa pessoa não vai saber esse vício, não vai saber esse pormenor, e tu testas a cena, não acontece, ok, estou a sonhar, e percebes. Yeah. A cena é, o peão dele é só um peão, e não é dele. Logo aí já está fedido. Mas ela mal, que o peão é da... O peão é da mulher. Exatamente. E o peão? A cena é, se o peão continuar a rodar, é porque eu estou a sonhar. Yeah. Fixe. A cena é, um peão... O peão se parar de rodar é porque eu estou na realidade. A cena é, um peão normal, no sonho de outra pessoa, vai cair. Ou seja, se por alguma razão aquilo já não, já, ele já estiver no sonho de outra pessoa e aquilo já nem sequer for tipo, já não for tipo a projeção do totem dele, para alguma razão ele já estar a sonhar e já nem é a cena dele, ele está a rodar aquilo e já está a cair e ele está, sim, tudo bem, estou na realidade. Exato. Ou seja, tipo, aquilo é fedido. Sim. E todos estes detalhes, estás a ver, epá, é ótimo. Torna o filme, lá está, mais uma vez, é para toda a gente, mas não é para toda a gente. O filme cria ali uma luta interessante, que foi visto por muita gente, foi um blockbuster, fez montes de dinheiro e rebentou com a pop culture, ao mesmo tempo que enfureceu e muita gente, lá está, por causa destas coisas que as pessoas estão habituadas a ter garantido, que é o final conclusivo, fechado, eu não tenho que pensar, está feito, acabou. O Inception não é original nisto, já houve outros filmes a fazer isto, claro, mas como chegou a mais pessoas e teve este tipo de impacto na cultura pop, pronto, irritou. E isto, ao mesmo tempo que lançou o Nolan e ainda o pôs mais lá em cima, também o fez o gajo levar um bocado nas lonas da pala dele. Não, mas criou-se o mito do... Não o mito, mas criou-se aquela ideia do Nolan, estás... Lá está. É o gajo do Inception. É o gajo do Inception. É o gajo do Inception, é o gajo do... Lá está, é o gajo do trailer do... Exatamente. Esse... É a música da Edith Piaf, que eles usam do coisa, completamente distorcida. Que é uma ideia brutal. O filme tem 2 horas e 28. A música tem 2 minutos e 28. O filme começa ele com... Ele adora brincar com essas merdas. O filme começa com o... Que é o início da música completamente distorcido. Mas o Nolan adora essas merdas. Por exemplo, mesmo no Batman, por exemplo, no Dark Knight, quando ele está em Hong Kong e dispara aquelas merdinhas com o temporizador. Sim. Mete tipo 1 minuto e não sei quantos. Toda a cena, até as janelas explodirem, demora aquele tempo. Exato. Ele brinca bué com essas merdas. Mesmo no Inception, depois há uma teoria bué da estranha do Inception, que é tipo, ele estar-se a fazer Inception a ele mesmo. Pois lá está, pois é isto. Que explica... Quem, o Nolan? Não. Ele está-nos a fazer Inception a nós. Sim. Que nós é que acreditamos que aquilo tem um final feliz. Não tem. Não, que ele está a fazer Inception, o personagem principal, o DiCaprio, está a fazer Inception a ele próprio, para acreditar, para conseguir finalmente estar com os filhos. Uhum. E que aquilo é tudo um plano dele para se fazer Inception ele próprio, porque tu nunca vês projeções de outras pessoas. Sim. É sempre a dele. Sim. Ou seja, os outros todos que estão a sonhar e não sei o quê, também deviam ter problemas, também deviam... E nunca nada acontece com os outros. É sempre a dele. Yeah. É sempre a mulher dele que vai lá estragar aquilo tudo. Sempre. Mas que é a personagem principal. Exato. Mas era isso que eu estava a criticar há bocadinho, porque teoriza-se muito, então agora é moda teorizar sobre tudo e mais alguma coisa, quando o mais provável é os autores nem sequer pensarem nisso, meu. É, tipo, fizeram eles querem uma só contar aquela história, não, o resto... ok, queres pensar? Provável. Pensa, mas... Então isso foi ao contrário. É aquela velha mensagem de... Qual é a mensagem do filme? E os realizadores ficam sempre... É que tu quiseste, sei lá, foda-se. Yeah, David Lynch tem uma dica UFX sobre... Estou a fazer o meu próximo filme, deixa-me em paz. Yeah. Ele diz que o Eraserhead é o filme mais... numa entrevista, ele disse que o Eraserhead era o filme mais espiritual dele. E o entrevistador perguntou-lhe, então queres elaborar sobre isso? Ele disse, não. E depois sai da sala. Não. A gente podia falar do Inception mais tempo. É, pá, era um filme do caralho. Mas já temos mais. Querem falar? Há mais alguma coisa sobre o Inception? Não. Não, pá, estamos bem. É um ganda filme. É um ganda filme. É um ganda filme. Para trás, 2006. 2006 temos O Prestígio. Temos o melhor filme. Concordo. Em português, O Terceiro Passo. O Terceiro Passo. O Terceiro Passo. O Terceiro Passo, portanto, de 2006, também de Christopher Nolan, escrito por... Estás a ler, Gonçalo? Não, escrito por Christopher Nolan e o seu irmão. Ah, é uma constante, sim. Sim, sim, sim. E, portanto, é baseado num livro escrito em 1995 por um autor que não tem muito interesse, que é o Christopher Priest. Olha. Basicamente, resumindo isto em termos genéricos, quem ouve a sinopse deste filme pensa que o filme é muito... Quem ouvir dizer é o melhor filme e depois ouve a sinopse pensa, estes gajos estão bêbados. Yeah, não é o terceiro passo, é a terceira passa. É, isso. É a terceira passa. Que é basicamente... Legalize! Posso? Caralho, sempre a mesma coisa, sempre chega a mim, sempre chega a mim. Então, isto é uma história de magia, um filme sobre dois mágicos e a sua rivalidade. Muito interessante. Muito interessante até agora. E depois transforma-se no melhor filme. Porquê? Então, basicamente, o filme utiliza o pretexto e a história de dois mágicos para falar de vários temas bem mais interessantes, como... obsessão humana, fixação por algo que chega ao ponto do ridículo, a perfeição total, loucura, o que quer que seja, e ao mesmo tempo também um bocado aqui conceitos que ele utiliza através da magia, mas que vão para além da magia, que já se vê um bocado a maluquice dele, entre aspas, por tudo o que é assim, um bocado de ficção científica. Exato. Há aqui coisas que não... Lá está, pelo filme não são só magia, já roça um bocado a física e alguma ficção científica. O filme tem mais uma vez um elenco do caraças, portanto, Christian Bale tem o Batman faz de mágico aqui. Tem o Jackman, tem a Scarlett Johansson, tem o David Bowie, que faz de Nikola Tesla. Tem o David Bowie, muita gente esquece disso. Tem o Gollum também. Tem, sim senhor. E tem o... E tem o Michael Caine. Pronto. My boy! Yeah. Pá, este filme, eu acho que é... Eu realmente fiquei a adorar o filme quando o vi pela segunda vez. Porquê? Sim. Porque eu vi a primeira vez e, na primeira vez, tu gostas do filme, se gostares do filme, pela surpresa, e estás sempre a levar com mais e pensas que agora é que ele ganhou e vê o outro, porque eles estão constantemente a lutar pelo melhor truque. Yeah. E tu estás sempre a ver quando é que aquilo acaba, e quando percebes tudo, todo o final, ficas tipo, caralho, não estava nada à espera disto. Mas o filme tem mais piada. Quando eu vi a segunda vez, assim, vou ver isto outra vez. Pensei, pá, eu já sei tudo o que supostamente te agarra no filme, tu já sabes. Sim. Mas isso ainda torna o filme mais interessante quando vês a segunda vez, que é ao tu saberes que... Pronto, isto está cheio de spoilers, portanto. Ao tu saberes que o Christian Bale tem um irmão gêmeo, e que, portanto... Exato. É estranho, meu filme. Já toda a gente tinha visto, já. Há dois Batmans. Já toda a gente tinha visto, já. Não, há dois Patrick Bateman. Exato. Há dois Batmans. Epá, quando tu descobres, quando tu já sabes isso tudo, todas as falas do Christian Bale, qualquer que ele seja, fazem super sentido. Naquela, toda aquela história do filme todo. Principalmente quando fala com o Fallon. Exato. Sim. E todos aqueles momentos em que a mulher diz hoje não me amas, amanhã... Yeah. Pá, todas essas cenas que tu, na primeira vez, tu vês e tipo... Ah, mas está bem, ok. Pronto, cenas de gajo, sei lá. Depois aquilo faz todo o sentido. Yeah, yeah. Tudo aquilo faz sentido. E mesmo depois, quando o Hugh Jackman consegue clonar-se ou multiplicar-se ou quer que seja, ou arranjar duplos, também ficas sempre sem saber muito bem o que é que acabou por acontecer. Tudo aquilo faz muito mais sentido e tu começas a absorver melhor todo o argumento, e é aí que tu ficas tipo, todas as falas que eles dizem fazem super sentido e que tudo aquilo flui muito bem, porque a história, lá está, é relativamente simples. Sim. Mas lá está, tem interpretações brutais, tanto do Hugh Jackman como do Christian Bale. Aliás, como estava a falar há bocado, provavelmente o Hugh Jackman até está melhor que o Christian Bale. O papel também exige mais, ele seja mais densidade. Expansivo. Sim, sim, sim. Acho que sim. Não porque... sei se concordo. Ou pelo menos é mais... É mais isso, é mais espalhafatoso, vai, é mais... Chama mais. Chama mais. Porque sim. O Christian Bale é mais contido, né? O personagem é mais contido. Mais contido, não quer dizer que seja mais fácil de fazer o papel, mas pronto. É por aí. Então os dois igualmente bem. E acho que o filme é interessante, é muito interessante por causa disso, e eu acho que por isso é que é o meu filme favorito dele, porque à partida é um filme simples sobre uma história passada no século XIX sobre dois gajos que querem ser mágicos, que é que começa assim o filme, basicamente. Eles são assistentes, fazem parte do primeiro truque. Sim. Que acaba por correr mal, onde acaba por morrer nessa altura a mulher do Jackman, e é aí que nasce a rivalidade entre eles e o ódio mútuo entre eles, e tentar perceber quem é que é melhor, apesar do Hugh Jackman reconhecer o filme todo, a dizer ele é melhor que eu. Sim. E acaba por ser também no final, ou não, porque aquele último frame ficamos sempre na dúvida se havia mais um Hugh Jackman. E, portanto, lá está, mais uma vez, mas dessa sim, vez o. Sempre mais um. Exato. Dessa vez o twist não é. Não bloqueia nada. É. Ok, está lá, fixe, mas a história está completamente bem contada e fechada. E resulta muito bem da dinâmica deles, os dois. Sim, e o filme acaba e tu pensas, se isto não acabasse aqui, eles iam continuar a surpreender-se um ao outro, até tipo ao infinito e mais além, sei lá, estás a ver? E citei. Foi bom. Mas pronto, é isso, porque lá está, o filme não tem, tecnicamente, em termos de realização e efeitos especiais, não chega sequer aos calcanhares, até mesmo em termos de ideia. É mais comedido. Por exemplo, a ideia do argumento do Inception é muito mais arrojada, é muito mais interessante, mesmo a do Interstellar também, a do Dunkirk tecnicamente é melhor, pronto. Mas este filme é tão simples, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa interessante lá dentro. E resulta muito bem. Não sei. Eu também gosto muito do mundo da magia e tudo aquilo. Yeah. Lá está. Como roça sempre ali um bocado de desconhecimento, ou se calhar não é desconhecimento, é tu que estás a ser enganado, até que ponto é que isto passa de magia para ilusão, de ilusão para física, para o que quer que seja, mexe ali em temas muito interessantes. Acho que é capaz de ter o melhor guião dele, porque a própria sim, história... Sim, pelo menos o argumento... Pá, é... O argumento é construído com base na... Lá está, nos três passos. Sim. E lá está, o argumento, ou seja, a forma como eles fazem magia obedece a três passos, tal como a própria narrativa do filme só faz sentido com o reveal, que é o terceiro passo. Exatamente. Que é no final. Ou seja, vê-se que o que ele está a escrever é para ser aquilo, é fechado, é, eu tenho esta ideia e eu vou executá-la com estas personagens assim, para isto fazer sentido, tendo em conta o que é o trabalho deles enquanto mágicos. Pá, é um filme terrivelmente complexo. Pá, não é aquilo, é só aquilo. Não é complexo na história, porque cada vez que tu vês, e eu vi ontem, pá, pela quarta vez, há sempre mais alguma coisa. Exato. Que eu apanho nova, uma referência, qualquer coisa que liga um ponto que ele já fez ou acaba de fazer e não sei o quê. Nesse aspecto é mais complexo. A história é muito simples, lá está. Simples. Em termos de sinopse é o mais fácil de contar, não é? Sim. Mas é por isso que eu acho que o filme vale bastante a pena. Eu lembro, o gajo passa o filme todo a dar dicas sobre o final do filme. Tipo, quando escreveu o filme todo, estás o filme todo tipo a levar com um mini hint. É. Mas estão escondidas o suficiente, mas porque não suficiente sabes. Para tu não saberes quando estás a ver a primeira vez. E depois a segunda vez, quando vês, ok. E há uma beda óbvia, que é a cena do puto do pássaro. Onde é que está o irmão dele? Sim. Ele mata um pássaro e ele pergunta pelo irmão, onde é que está o irmão dele? Yeah. E tu estás a ver aquilo pela primeira vez, tipo... pronto, é cenas puto. Agora é como a outra, cenas gajo. Pronto, cenas puto, o puto está a atrofiar e não sei o quê. Viste aquilo pela segunda vez, o filme todo. Mas lá está. Imagina, por exemplo, a personagem da Scarlett Johansson chega a um ponto que quando ela manda, o Hugh Jackman manda espiar o Bale, ela diz, epá, ele tem um duplo. E tinha, que era o irmão gêmeo que ninguém sabia que existia. E o Hugh Jackman não acreditava. Ele, não pode ser isso, é muito é básico, é óbvio. Era óbvio, estava à frente de toda a gente e nunca ninguém percebeu. Está como aquela história do, mas ele tem os dois dedos partidos. E depois vês no final ele partir os dedos do irmão ou... Yeah. Whatever, quem quer que seja o principal, nunca sabes quem é que é quem, né? É um conceito muito, muito bem executado, é incrível como é que acho que fez aquilo. Lá está, sem exigirem muito dele, porque ele vem do... vem do Begins, ou seja, sim, o Begins fez dinheiro, mas ele ainda não era o Nolan do Inception e de tudo mais. Sim. E este filme, o gajo disse ao estúdio, apresentou esta ideia no estúdio e toda a gente... Como é que isto vai fazer dinheiro? Isto é suposto fazer dinheiro? É suposto não fazer? Acho que fez. Ou seja, fez, não foi tipo blockbuster, mas fez o suficiente para estar seguro. Foi capaz de ter sido antes do... Eu só vi o Prestige a primeira vez depois de ter visto o Interstellar, provavelmente. Já está. Sim, este não deu prejuízo, mas não foi... Não foi nada extraordinário, não. Mas é um filme que ainda assim tem um orçamento de mais de 100 milhões. Acho que não chega a 100 milhões, porque assim... Mas é... É o primeiro também com um elenco assim jamais... É um elenco assim ainda catita, não é? Sim. Pá. Estás a desvalorizar o Al Pacino, o Insónia? Ah, sim. Mas ok. Pois. Já agora. Verdade. Mais alguma coisa sobre o Prestige? 40 milhões, o budget. 40 milhões. Mais alguma coisa sobre o Prestige? É um grande filme, vejo-no várias vezes. Sim. Sim, melhora. com as mas também já disseste isso sobre o Dunkirk, portanto. Também melhora. É verdade. Os filmes do Nolan é para ver todos, tipo, 3 vezes, mínimo. Yeah. Exato. Sim. Agora, é aquele, portanto, vamos falar brevemente do Insónia. Alguém viu o Insónia? Eu vi o Insónia. Não. Eu vi o Insónia 2 vezes. Só em carvão. Ah! Vem ao Podbullet, quando quiseres. Sem pressa. Responde-me uma mensagem, caralho. Foda-se. O Insónia é de 2002 e um filme que tem Al Pacino e Robin Williams tem que ser a prioridade de muitas pessoas. Tem a tua atenção. É, tem a minha atenção. O Al Pacino há muito tempo não fazia um filme bom. Na altura, portanto. Antes do até o Irishman. O último, se calhar, foi o It. 2002 até o Irishman não fez nada. Pelo menos um intervalo para aí de 7 anos. Pá, já. De 2002 até o Irishman não fez nada. Fez o Jack and Jill. Há pior, porque o. Sim, depois é sim, mas é tudo de seguir agora. Sim. Mas o Robert De Niro, o Robert De Niro é um caso pior. E faz dele. Sim. O Robert De Niro é um caso um bocadinho pior. O Robert De Niro teve para aí desde o Goodfellas até o Irishman, fez 2 filmes bons. Meet the Fockers. Meet the Fockers 2. É isso. Também é fixe. Não, ele fez o Showtime com o Eddie Murphy. Mama. O The Intern é fixe. E com a Rene Russo. E fez aquele filme de ação com o Al Pacino que é muito mal. Muito, com o 50 Cent. Com o 50 Cent. Ah, grande filme. O da Intern é fixe. Que é com a... É Nathalie? Sim, exatamente. Sim, exatamente. É bom filme. É fun. O Insónia. É giro. É melhor que o Thor Ragnarok. Christopher Nolan. Eu vou resumir isto muito rapidamente. O filme é de 2002. Filme da Repsol. Não é filme da Repsol. Qual? O Insónia. Não é filme da Repsol. Ele não tem filme. Tu compras isto no por acaso, por acaso é daquele filme de 1,95€ com o CM. Eu tenho. A questão é Repsol ou é CTT? Se for CTT é um bocadinho melhor. Não, é mesmo Repsol. É Repsol? Ou Shell. É um remake de um filme norueguês, de 97, o Insónia. Viste o original? Não, nunca vi o original. Estás na página errada. Vamos lá ver uma coisa. O filme conta a história de 2 detetives de Los Angeles que vão investigar um crime no Alasca. Mas espera, eles são colegas. Pela capa dá sempre o ar de que são... A capa não é um deles a agarrar nos lenhos do outro. Não. Mas essa não é a capa portuguesa. Cabeças. Mas pronto. É por isso que se chama Insónia. Porque eles não dormem. Não, o Al Pacino não dorme. Sempre, não, porque está sempre dia, porque é no Alasca. No Alasca. Ah, okay. Mas o Al Pacino também tem problemas mesmo de... Agora quer ver. Agora quer ver. O Christopher Nolan é um gênio do... Não, repara, isto não é dele, né? Isto é um filme norueguês. Isto é um remake. A questão é... Tu é que és. O Al Pacino é a Hilary Swank, afinal. É isso, o que é que sucede? O filme Insónia não é mau, mas também não é nada... É aquele filme perfeitamente normal na carreira. Tipo, lá está, para muita gente seria um ótimo filme. Dizes que é o Death Proof do Christopher Nolan. É o Death Proof do Christopher Nolan, exatamente. É o equivalente ao Death Proof. Pode ser o... Odeias ou adoras o Death Proof? Trigger. É completamente indiferente. Lá está. Mas é este filme. É tipo, vê-se, está-se bem, pronto. Bora jogar à bola. Também assim. Ele, de 46 milhões, parecido com o Prestige, fez 113 milhões. Ou seja, está seguríssimo. Para um filme deste... É com as estrelas que chamas sempre. Mas é um filme... é assim... O filme... Este nem é tipo a realização do Nolan é espetacular ou a própria história é espetacular. Isto é essencialmente ver 2 gigantes da representação como antagonistas um do outro. E isso é fantástico. Ver o Al Pacino atrás do Robin Williams. Uhum. Ver o Robin Williams a fazer um papel... Mas já não vimos isso. Que não está muito habituado. No It. Não, é o Robert De Niro. Está bem, mas são 2 gigantes da representação. Sim, mas é muito diferente porque aqui o... É o Robert. No outro há um bom e mau, aqui é mais... É Robert. Aqui é diferente. Ainda sabemos os dois Robert, no fundo. Sim. O Robert está a voltar. Mas assim, o Robin Williams, obviamente, toda a gente conhece pela comédia, né? Obviamente. Mas a verdade é que os melhores papéis dele são os dramáticos. Porque ele tem um alcance. Tinha um alcance fantástico. E neste filme ele. Diogo, não vais chorar outra vez. Não. Yeah. Foda-se. A questão aqui é que o ele basicamente em todas as cenas que tem, o Robin Williams, a expressão é upstages, ou seja, ele domina completamente o filme ao Al Pacino. O Al Pacino é um papel ótimo, para a polícia, um peixe fora d'água ali, mas é aquilo. É um polícia, um peixe fora d'água. É uma coisa perfeitamente como é que se diz? Fechada. O Robin Williams, tu não, não é, ele é o assassino, mas tu não, não é uma questão de empatizares ou não com ele, mas tu não estás tipo, ah, eu quero que isto seja morto, porque lá está, por ser o Robin Williams e por dar a performance que ele dá, tu de certa maneira estás ali um bocadinho, estás dando dúvida se queres que lhe aconteça coisas más, é muito estranho. E ele, eu acho que o Nolan fez isto também de propósito, ao pôr o Robin Williams como antagonista, porque cria esse tipo de ai, porra, como é que se diz? Duplicidade. Contrariedade. É, sim. Humanidade. De, não sei que idade. Agora, é um filme... É um filme completamente forgettable. Vê-se, está bom, está fixe, vê-se uma vez, depois vamos ao CTT, compramos, metemos na estante e está feito. Deixamos mesmo lá o papel a dizer 3,99€, está feito. Mas não merece muito mais... Pelo menos eu não acho digno de perder muito tempo com o filme. Não é horrível, mas também não acho pessoal. Sei que o André gosta muito deste filme. Olá, André. Olá, olá. Bom dia. Bom dia. Sim, é fixe, CTT, yeah. André, tu tens o dom da palavra. Tu és um Silver Tongue Devil. Exato. Mas é que tens mesmo que agora é o outro filme que é teu. A garra que é tua. Não, agora é sugiro tirarmos todos os fones e ficarmos a olhar para o lado enquanto o André fala. Yeah. Escolho-te a ti, André. Okay. Então, obrigado, obrigado. Vamos então para o fantástico ano 2000. E vamos falar de um filme chamado Memento. Não sei se já ouviram falar. Toda a gente viu já agora. Sim. Não. Tu não viste? Não. Quem é que não... Quem é que... Lá atrás, alguém... Lá em casa, quem é que... Mas digo-te já, este fim de semana, a seguir a ver o Dunkirk, vou ver uma merda. Que é que é na transição? Vê. Não, vou passar a tarde a dormir tudo. Com o baldinho ao lado. O baldinho. Façam um favor a vocês próprios e vejam o momento. Está bem, então vá, já. O momento, para mim, e foi por isso é que há bocado do, costumo dizer Inception, porque para mim é um filme com pouco budget, como é óbvio, mas é um filme que criativamente para mim tem um mérito do caraças. E acho que deixa um bocado a blueprint para os outros filmes, alguns dos filmes que ele faz no futuro. Por exemplo, havia algumas partes similares com Inception. Isto só para dizer uma coisa. O filme tem uma estrutura narrativa completamente não linear. Sim. Aliás, é uma das características do filme. É a imagem do filme. É a imagem do filme. Tem duas narrativas a acontecer ao mesmo tempo. Uma a preto e branco e outra a cores. Elas estão em ordem reversa. Ou seja, uma está a ir por ordem sequencial e a outra está a ir de trás para a frente. Yeah. Sendo que, epá, para mim é fascinante porque o filme começa com ele a matar alguém e a contar basicamente a história porque é que ele matou aquela pessoa. Sim. E depois a explicar ao mesmo tempo o loop. Sim. Que aquilo é. E para porque mim, tens de dizer qual é que é a catch do filme, sim, porque é que a história é então, assim. Então é o Guy Pearce. É Pearce. O Guy Pearce teve uma experiência traumática, bateu com a cabeça e não se lembra de nada, tem uma condição em que não consegue criar memórias de curto prazo. Ou seja, ele tem memória do que se passou para trás, mas daquele momento para a frente ele não consegue criar novas memórias. É um conjunto de minutos em que ele cria e depois esquece. 15 minutos, mais ou menos. É aquele filme do Adam Sandler. Sim, já com a minha namorada tem amnésia. Tem amnésia, pois. É isso, mas tipo com o Gaipers. Deixa-me dizer, essa foi uma referência do meu calibre. E tem mais tatuagens. Yeah, e mais tatuagens. Ok, caguei, vou ver só o Dunkirk. Antes de continuar a falar da história, só para dizer: o filme tem um Guy Pearce, tem a Carrie Moss, que é a Trinity. Trinity. Vocês não sabem quem. Tem o Cypher. Tem o Cypher, que é o... Mas tem o Joe Pantogliano. Que o filme é de 2000, o Matrix é de 99, portanto foi logo de seguida, o que não deixa de ser curioso. Tem outras personagens... Não interessa a ninguém. Não tem o Michael Caine. Não. É, mas é o único. É o único. Mais o primeiro. Sim. Não tem Michael Caine. Spoiler. E Michael Caine está no Insónia. Também não está no Insónia. É o início de não carreira. Tem quase nenhum, então. Bom, mas isto tudo para dizer que para mim o filme é um tratado de cinema, no sentido em que, de facto, é muito inovador, para a altura especialmente. Sim. Revi o filme esta semana e fiquei surpreendido na mesma. Sim, e viste o filme em 2000? Quando saiu? Não, vi para aí... 29, 30 anos. Não, não, eu vi para aí 2005, 2006, pai. Ah, pronto, então já está. Depois de ser filho. Acabei de iniciar a escola de cinema. Ele não fode, meu, olha lá, ele não fode. Opa. Opa, mas não tínhamos que aqui expor... Ah, mas pode adotar, é verdade. É verdade, pois. Pois. Isto tudo para dizer que, epá, o filme, de facto, para mim... tem uma... Foda-se. Tem um legado muito interessante. Há uns tempos diziam que era o filme, o maior filme independente de sempre. Porque o filme, para todos os efeitos, é um filme independente. Dentro, sim. Teve uma distribuição curta, teve um orçamento muito baixo. Lá está, é um filme para nichos. O melhor é o Rubber, não me foda. Não pode ser o maior. Quando existe o Reservado. Quando existe o Reservado, sim, é verdade. Mas o momento tem ali um lugar muito especial dentro do... temos filmes de culto, tem um... O momento... Dedicated fanbase. É aquele filme de aluno de escola de cinema. E precisamente. Sim, é verdade. É tipo, quais os filmes favoritos? Tony Dark? Dark momento. Sim, é muito artsy. Também é muito artsy. Ou daquele grupo de malta que tipo, pensa que percebe bué de cinema. E pega o seu cálice. O meu filme favorito. Olá, é Diogo. O meu filme favorito é mesmo um momento. Não, depois há sempre alguém que nunca viu. Agora vou explicar a esta pessoa o que é o momento. Sim, mas eu ouvi o momento na altura. Mas eles depois param de conversar porque eles querem falar das singularidades de uma rapariga loira do Manuel Oliveira. Sim, sim. É a única coisa que eles falam. Mas tirando essa parte que de facto existe... Tirando essa parte que de facto existe, que é muitas vezes dado como esse exemplo clichê, porque é verdade. Não deixa de ser um grande filme. Sim. É um grande filme. Tal como o Donnie Darko. Atenção. Lá está. E tem vários momentos para mim que marcam. Uma delas é, sendo que as duas narrativas estão em tempos completamente diferentes, verdade. No final do filme, elas, uma entra na outra, que é, tá em preto e branco e de repente passa para cores. Sim. Que para mim é um momento que está muito bem feito. Podia ficar uma coisa totalmente foleira. Sim. E feito daquela maneira, fica uma coisa orgânica. Com e atenção, isto é para todos os efeitos, não é o primeiro filme dele, mas é como se fosse. Porque é a chegada dele. É a chegada dele. E ele entra na cena em Hollywood com um filme já com uma dimensão deste, com esta qualidade, com este tipo de guião. Ou seja, é um realizador que logo desde o início, isso não se pode negar, ele teve tomates. Ele não veio para cá. Nunca, em tempo algum, a expressão tomates foi dita neste podcast. Teve colhões! Ah, bom. Epá, e o filme mesmo, e a parte das tatuagens também é uma coisa incrível, não é? Sim. E tem elementos... incrível. Tem elementos de cinema noir que eu gosto muito. Eu gosto muito de cenas noir. E tem muito, especialmente na parte a preto e branco do telefonema, do mistério. Epá, e é uma coisa... extremamente fascinante. Não envelheceu, o filme não... Não, nem fica ridículo. Para mim, pelo menos... Há filmes que, de facto, estávamos a falar disto no início, que ver 20 anos depois, 30 anos depois, pá, tu olhas para aquilo, o que é esta merda? Tipo, eu vi há pouco tempo o Man in Black 1, ou lá o que foi, e... O que estás a fazer com a tua vida? Estou a imaginar... Não, tenho que ir ver. Pois? Olha, e o Joe entrou no Bad Boys. Pan-Niano. Vou já ver. São da meia-noite. Viste o Madman? O Batman, o Man in Black. O quê? Viste Men in Black, sim. Vi. E, não, e os efeitos especiais. Ele só quer despachar isto. Sim, os efeitos especiais ainda disseram bastante mal. Certo, sim. E eu estava a dar essa comparação. Pronto, estava-me a perder. Aliás, Michael Jackson. Não é no Men in Black 2. 2. Tens razão. 2. Eu ia dizer 3. I can be Agent L. Yeah, foda-se. O que é que tu me foste lembrar, caralho? Bem, depois de falarmos do Man in Black, a falar do momento, há só uma coisa que eu quero dizer. Diogo, ajuda-me com o nome do filme que me está a escapar. Mas em termos emocionais, fez-me um bocado lembrar, até porque sendo um ano antes, aquele filme com o Jared Leto, que nós já falamos aqui, o Mr. Nobody. Não. O Wrecking for a Dream. O Wrecking for a Dream. 30 Seconds to Mars. Ah, não. Mr. Nobody. É giro. Consigo ver isso, sim. O Wrecking for... É uma comparação estranha, mas... Mas entendo. Sim. E o Wrecking for Jim é o filme mais alegre desse ano. Porque... Assim, é um happy go... Criaram funny time! Criaram o Oscar especial só para aquele filme. Isto só para dizer que o final do filme faz-me lembrar um bocado o Inception. Sim. Porque ele faz uma escolha consciente. Sim, é verdade. Sim. Yeah. Ele escolhe, porque todo o filme, eu não expliquei isto, todo o filme é ele a tentar saber quem é que matou a mulher. Sim. E proceder a matar a pessoa que matou a mulher. E depois vê-se que ele está a enganar-se a si próprio. Que ele já matou a pessoa. Como... Ele já matou a pessoa e que ele decidiu ficar naquele loop e vai matando as pessoas que fazem recordar daquele evento. E, epá, isso é uma coisa incrível. Eu já vi o filme. Não já? Me lembrava, já vi o filme já. Agora ao contar, lembrei-me do filme. Yeah. E não gostaste? Gostei, gostei. Ah, gostaste, pronto. Sim, é pá, assim, é claro que não é o Thor Ragnarok. é muito difícil ser Thor Ragnarok. O Ragnarok está bem lá para cima. Sim, exato. Sim, sim. É um dos melhores da década. Sim, sim, sim, sim. Outra cena interessante é a Carrie-Anne Moss a cuspir na cerveja. Tipo, sai e depois dá-lhe a cerveja, como ele tem amnésia, ele não se lembra de nada. Tipo. Ela faz um papel que se pode ser descrito como uma besta, basicamente. Sim. Ela é essencialmente uma besta. Ela é uma otária. Mas justificada. De certa maneira, sim. Porque tu descobres que o que ela mata... A certa altura, na fotografia dela, diz... fala com ela porque ela perdeu alguém que gosta muito. E tu depois descobres porque é que ela o odeia... E quem é que ela perdeu que gosta exato, muito? Sim. Isso para mim é extremamente interessante. Mas pronto, é um filme muito bom. Veja um momento. Veja um momento. Não sei se querem acrescentar mais algum. Sejam intelectuais. Veja o Thor Ragnarok também. Então, sim, isso todos os dias. Vejam a minha namorada tem amnésia. Ben, Adam Sandler. Se quiserem um bocadinho mais leve. Vejam quatro leões e um tigrão. Isto não era para dizer. Mas é bom, mas esse é bom. Não conheço. Não vi. Devemos continuar. Por fim, primeiro filme dele que ninguém viu. Eu vi. Vi esta semana. E que tal? Olha, bom, né? Para o primeiro filme. Para o primeiro filme, olha, não está mal. Com 6 mil dólares. Sério? Okay. 6 mil dólares, gravado durante mais ou menos 3 ou 4 meses, apenas ao sábado e em sessões de 15 minutos. Porque ele nem sequer tinha dinheiro, porque ele tinha outro trabalho, que eu não sei qual era. Era garçom. Era? Não sei. Não sei, não sei mesmo. Mas acreditaste? Pá, sim, qualquer coisa. Podias dizer que ele bebia na sexo que eu acreditava. era Porta na Vorten. Ou isso. Do Fórum Barreto. Do Fórum Barreto. Queria salientar que o filme tem 69 minutos. Já. Já, é pequenino. Sim. Vê-se muito bem. Portanto, viu no trabalho. Hã? Sim. Sim. Epa, onde é que tu trabalhas? Yeah. Dá para ver bem. Yeah, mas isto foi feito com 6 mil dólares e lucrou 240 mil, que é bastante fantástico, fixe. Lá está, é um filme neo-noir, foi assim, de crime. Basicamente a história é simples. É basicamente um gajo estranho cujo seu hobby, fixação é seguir pessoas e tentar, é fascinado em seguir pessoas e... E acaba... Não sabia que já tinha uma biopic? Sim. É parecida, mas depois entra a cleptomania. Também possuis, pronto. Sim. E zoofilia? Também. Ah, então és tu. acaba... Mas só o fim de semana. É só depois de quando saís da locomotiva. acaba por conhecer um dos tipos de gajos, acaba por seguir e seguir até ao ponto de ele o confrontar. É um gajo que é ladrão e acaba por ir com ele roubar casas e coisas, e acaba por se envolver demasiado com ele e a coisa acaba por dar para o torto no final do dia. É o primeiro filme em que efetivamente ele usa a questão da história não linear, portanto aqui o filme já anda para a frente e para trás. Ah, o filme é tudo a preto e branco, e aqui há praticamente... Porque ele era pobre. Exato. E aqui há até praticamente três espaços temporais, e tu vês isso mais ou menos pelo aspecto físico dele e pelo cabelo. Ele tem uma parte que é inicial em que tem o cabelo comprido, outra em que já cortou o cabelo e está tudo arranjadinho, e outra em que cortou o cabelo e está tudo arranjadinho, mas está tudo fodido, levou na boca. Sim. E é bastante misturado, aliás, uma das primeiras sequências é o gajo no chão com uma luva na boca e depois só tu quase no final é que percebes porque é que ele tem uma luva na boca. O filme é super arcaico e simples, e por exemplo as cenas de porrada, aquilo parece uma novela da TVI. Mas... Pá, percebe-se. Mas é embrionário do estilo dele, né? Acaba sim, sim, uma... sim, e não é chocante, quer dizer, é do tipo, estás a ver, por exemplo, essa cena de porrada, percebes que aquilo é não é mal feito, é feito da forma que era possível fazer, como se eu agora pegasse uma câmera e fosse lá para fora fazer, mas não estraga todo o filme, e ele efetivamente consegue aproveitar o pouco dinheiro que tinha, gravando aquilo tudo, e basicamente... o que ali torna o filme fixe é precisamente a utilização da edição e da mistura das várias cenas. Exato. Se aquilo fosse tudo seguido, a história era um bocadinho mais... É porque o plot em si é fininho. Sim, aquilo é muito curto. Né? Tem pouco sumo. Aquilo se fosse seguido era pá, banal. Sim, era bastante banal, quer dizer. O filme tem para aí 3 ou 4 personagens e é bastante simples. Agora, lá está. Para o primeiro filme, é bastante fixe. Apesar de... Lá está, é um bocado difícil comparar este, mesmo até com o Memento, porque já tem... Lá está, aqui os atores... No final, tu vês os créditos, estão lá tipo 20 pessoas. Portanto, os atores ninguém sabe quem são, não têm nenhum tipo de... Nenhuma forma de chamar qualquer tipo de público. Mas, facto curioso, o filme foi editado em DVD e Blu-ray em 2012 pela Criterion Collection, que é basicamente uns gajos que tudo o que é muito bom e que na altura ou não foi conhecido, ou independente, ou ninguém quis saber, fazem reedições em DVD e Blu-ray, edições fixe, com comentários, realizadores, etc., de filmes que normalmente eles selecionam como muito bons. Portanto, é um filme que hoje em dia é reconhecido. Quer dizer, mesmo quando saiu, as críticas foram boas. A questão é que ninguém viu o filme, porque não chegou a lado nenhum, né? Mas quem o viu, na altura, o filme já teve boas críticas. Por isso é que também o próprio Memento, apesar de ainda ser um bocado embrionário, já teve um ator mais conhecido e já teve algum... E tem algumas similaridades com este, não é? Tem. Aliás, é aqui que ele começa com aquilo que depois utiliza e que define muitos filmes dele, não só no Memento, como no Batman Begins e no Prestige, que é a mistura de timelines. Sim, exatamente. É aqui que ele introduz. E é um dos, ainda é hoje em dia uma das imagens da marca dele. É um embriãozinho de Nolan desse, esse filme, é giro. Mas tomará muita gente fazer este filme como primeiro filme. Ah, 100%. Yeah. 100%. Ainda por cima com este orçamento. Isto em termos de realizadores e escritores de filmes, de histórias não lineares, vocês têm algum na cabeça que... Eu tenho agora um escritor. Eu tenho agora aquele que nós falámos há pouco tempo, do Paul Thomas Anderson. Sim. Thomas Pynchon, que escreveu o Inherent Vice, que é... Mas esse é propositadamente confuso, porque é uma trip de ácidos. O próprio livro é uma trip de ácidos que baralha personagens, timelines. É livro e filme. Já há filme. O Pulp Fiction acaba por também ser... Não, o Pulp Fiction também é narrativa não linear. Sim, também é não linear. O Reservoir Dogs também. O Reservoir Dogs também, sim. Porque eu de cabeça só me lembro do Cloud Atlas. O Cloud Atlas também. Que também é um livro. E acaba por não resultar assim tão bem. Não, uma coisa do caralho. Mas ainda é mais expansivo. O Cloud Atlas era mesmo difícil de fazer. Sim, o Cloud Atlas é estranho. É uma confusão do caralho. É demasiado. Mas o Tarantino, entretanto, perdeu muito esse... Sim, agora recentemente as coisas são mais lineares. Acaba por ser mais uma história direta. Não... Só o Nolan é que continua a fazer estas cenas. Né? Mas já nem tanto. O próprio Dunkirk. O último foi... O Dunkirk está bem. Tá lá. Ele continua com a cena do... E o que é que vai ser o Tenet? O Tenet, a tag do Tenet é o tempo. Ninguém sabe ainda o que é que é. Vai ser uma coisa bacana. Não, mas a gimmick é o tempo. Yeah. Sim. Portanto, a lógica vai ser mais ou menos a mesma. Yeah. Sim. Mas assim, é uma imagem de marca, é válido ele fazer, desde que aquilo não se esgote. Mulholland Drive. Mas o Lynch é outra coisa. Mas também tem. Também tem. O Hitchhiker Guide to the Galaxy, talvez. Isso é mau, André. Não é mau. Não é mau. Não é mau. É de culto, é de culto, é de culto. Não, estava a perguntar. Máscara de Zorro também. Filme. Ganda filme. Este é ganda filme. Ganda Banderas. Yeah. Robin Hood. O Kevin Costner. Adoro esse filme. Paixão de Cristo também. Bom. O Kevin Costner. Como me lembro assim. Pois é, pá, tu fiquei agora todo. Não, é assim, também não me está a vir nenhum. E há cenas dessas. Já, pois, bem. Estás a pesquisar top 10 filmes não lineares na net? Não, por acaso estava a pensar se o Brave New World, enquanto livro, não fazia isso também. Porque aquilo é bué de amarado. Mas mistura timelines. Caralho. Game of o Padrinho 2, não é? Sim, exato. Game of Thrones. Os livros. São lineares. São lineares. São mais ou menos lineares. Mas as perspectivas é que... Sim, exatamente. Não aplicaria isso. Há bons exemplos, mas a verdade é que quem popularizou de certa maneira ou quem construiu uma imagem com base nisto é de facto o Nolan. E sim. Muda o género ou muda lá está, a gimmick, mas a forma de fazer os filmes mantém-se mais ou menos transversal. Ou é outro, o Eternal Sunshine. Ou The Spotless Mind. Yeah. Certo, mas certo. Aí é diferente, aí não é a timeline que se mistura. Porque não há, a timeline é a mesma, o que tu estás na cabeça daquela personagem a ver aquilo... Anda para a frente e para trás também. Mas são memórias, não é a ação verdadeira, não é tipo... Não é tipo Dunkirk ou agora o Following. O Following está de facto em várias timelines. O Eternal Sunshine of the Spotless Mind estás na mente do Jim Carrey. Não, o Following tem uma timeline. Tu andas é para a frente e para trás. Ela divide-se em três. Sim, ok. Sim. Não, é? Não, não existem... coisa. Ou seja, ele pegou numa história e montou este. Vai para aqui, vai para aqui, vai para aqui. Sim, mas no Eternal Sunshine a história é só ele está deitado na cama e é só a cabeça dele. Sim, mas também anda para a frente e para trás. Sim. Ganda também filme. Não é linear, é isso que eu quero dizer. Também é ganda filme. Ganda filme. E também há aquela criatura de hábitos. Oh, pois é. Escrito por Diogo Coelho e João Iria. Verdade, esse também. Aconselho. Também andámos a brigar com essa merda. Podem ver num dia. Bom, alta promoção. Está. É still melhor que o Thor Ragnarok. Não. Não. Obrigado. Eu digo que o Thor Ragnarok é melhor. Vai para o caralho, meu. Foda-se. Eu sei onde é que tu moras. Pois sabes, eu monte também. De merda. Eu não me espero tudo. Ouviste. Eu sabes, eu também. Até baixou a vozinha. É tão chico. Bom, queremos agradecer aos nossos convidados por terem aguentado isto e sobretudo por não terem chamado a polícia quando nós nos ameaçámos de morte, essas coisas todas. Acho que foi, acho que obrigado nós pelo convite. Estamos aí, estamos aí. Vocês não viram, mas eles fizeram aspas enquanto estavam a dizer tudo. Air quote. Então, e boa viagem de volta à Amadora. Sim. E nós de volta. Sempre. Nós voltamos. Barreiro. Barreiro Lifestyle. Vocês têm que explicar um dia. Nós Desert Sessions. Alright. Vocês têm que explicar um dia qual é que é a vossa aversão à Terra-mãe. Não é nossa. Não é nossa, é do nosso produtor musical Ricardo Ramos, que é do Seixal. Ah, bife! Mas infetou-nos com a. Seixal é merda. Infetou-nos com a cena do. Mas melhor ainda, eu hoje almocei com um gajo que é da Amor e ele detesta o Seixal. Ele é da Amor e assim, man, não faz sentido nenhum. Mas foi bom. Muito grande respeito pelo Barreto. Desculpa, é do Barreto. Tem barco. Ramos, estás fodido. Vamos te apanhar. Vamos te apanhar no papagaio. Então, muito obrigado. Obrigado, a sério, muito obrigado. Muito bom resto de semana. Obrigado, nós. Tchau, beijinhos. Obrigado. Tchau.